momento. Bom dia a todos. Boa noite, né? Vou começar pelo bom dia, né? Estou brincando com o Meco aqui. A gente gostaria de agradecer a presença de cada uma das pessoas, da imprensa que está aqui, dos vereadores, dos servidores públicos dessa casa. E essa audiência pública foi convocada justamente para discutirmos alguns projetos de lei que foram apresentados nesta casa. Projeto número 1, projeto número 2, projeto número 3. E a gente tem aqui o edital de convocação, vou fazer a leitura aqui. O presidente da Câmara de Vereadores de Ipitanga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, atendendo solicitação do vereador Agnaldo Vujansky de Jesus, através dos requerimentos número 318 de 2009 e 53 de 2010, faz saber a quem interessar, possa, que fará realizar a audiência pública no dia 25 de março de 2010, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para apreciação da seguinte pauta. Aqui ficou não ficou em ordem, porque a gente estabeleceu um critério aqui para a discussão, primeiro das matérias menos polêmicas, para o término, a matéria que a gente entende aqui, que talvez gere algumas discussões maiores aqui. Projeto de lei número 3, que estabelece norma de proteção de saúde, proibindo o uso de produto fumígeno. Projeto de lei número 1, 2010, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem long neck. Projeto de lei número 2, 2010, que dispõe sobre a implantação, em caráter experimental, do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados. Assim, todos ficam devidamente convocados para que, querendo, participe da mesma. Passo da Liberdade, 16 de março de 2010, João Edival Aramone, presidente. Eu solicitei um secretário aqui, o Meco, vai assumir o cargo de secretário e fará as leituras de todos os projetos, bem como das justificativas aqui. Só antes de colocar o primeiro projeto aqui em discussão, deixar o Júlio, acho que ficou responsável para fazer inscrições daquelas pessoas que gostariam de fazer uso da palavra, o microfone vai ficar à disposição e ele estará lá para fazer as inscrições. É bom que se frise que esses projetos, até porque houve alguns maus entendidos quando da manifestação de algumas pessoas em relação a eles. Nós temos aqui projetos de lei, nós não temos lei aqui. E os projetos são justamente para serem discutidos. E quando eu apresentei os projetos aqui, eu deixei muito bem claro que eles não seriam tramitados nessa casa sem que nós pudéssemos discutir com a sociedade pitanguense, toda a sociedade como um todo, e que a discussão realmente ela visasse o interesse coletivo da população de Ipitanga. Então, os projetos estão aqui, projetos esses que não são prontos, não. Projetos que possivelmente podem ser melhorados por suas pessoas, projetos que poderão ser arquivados, se for o caso, nós podemos até engavetar, se for este o entendimento. Poderão aqui sugerir emendas nesses projetos, mas eu acho que é necessário, dentro da cidade de Ipitanga, do município de Ipitanga, até porque nós somos cobrados no dia a dia, que tomemos algumas iniciativas aqui no sentido de melhorar algumas situações que acontecem dentro do município de Ipitanga. São esses três projetos, mas nós temos inúmeros outros que possivelmente, através das outras classes organizadas, nossa cidade, instituições, nós poderemos estar aqui no futuro discutindo. Aqui nós temos representante aí dos caminhoneiros, Ordem dos Advogados do Brasil está aqui, bacharéis em direitos, imprensa, secretários municipais, enfim, várias pessoas que aqui poderão discutir e poderão ajudar na melhoria desses projetos de lei. Eu vou pedir ao vereador Meco que coloque em discussão, e já aproveitando até uma própria sugestão do vereador Meco, com relação ao projeto de lei número 3, esse projeto de lei número 3, ele estabelece restrições ao uso do cigarro em ambientes fechados. Mas nós temos lei federal e temos lei estadual. Só que tanto a lei federal como a lei estadual, ela não estabelece direitos do município atuar na fiscalização e na autuação desses casos. Mas, como houve uma sugestão do vereador Meco e até de algumas outras pessoas, de que nós fizéssemos, de repente, aqui a retirada desse projeto e fizéssemos um outro, só estabelecendo a possibilidade de, junto à lei estadual que foi aprovada, podermos aqui estabelecer a possibilidade do município. Só que aí vem uma discussão grande jurídica, se é possível, se é viável nós fazermos isto. Então, de qualquer forma, a gente vai colocar isso aqui, esse projeto para discutir, e, de repente, lá na frente, através de um estudo jurídico, verificar se é possível a gente aproveitar a lei estadual e, dentro dessa lei estadual, poder criar uma lei municipal em que possibilite o município fazer a fiscalização e a autuação nesses casos. Eu vou pedir ao vereador Meia que leia o projeto de lei, bem como a justificativa. Boa noite a todos. Projeto de lei número 3/2009 estabelece norma de proteção de saúde proibindo o uso de produto fumígeno. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas de proteção à saúde e de responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do artigo 24, incisos 5º, 8º e 12º da Constituição Federal, para a criação de ambientes de uso coletivo livres de produtos fumígenos. Artigo 2º. Fica proibido no território do município de Ipitanga, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisórias, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, a expressão recintos de uso coletivo compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados, de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis. Parágrafo 3º. Nos locais previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo deverá ser afixado aviso de proibição em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. Artigo 3º. O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário, mediante o auxílio da força policial. Artigo 4º. Tratando-se de fornecimento de produtos e serviços, o empresário deverá cuidar, proteger e vigiar para que, no local de funcionamento de sua empresa, não seja praticada infração ao disposto dessa lei. Parágrafo único. O empresário omisso, no primeiro flagrante, é aplicado multa de R$ 300,00, valor que dobra na reincidência. Numa terceira autuação, o estabelecimento é fechado por 2 dias, período que passa para 30 dias, se houver um quarto flagrante de irregularidade. Artigo 5º. Qualquer pessoa poderá relatar ao órgão de vigilância sanitária ou a órgão que exista ou venha a ser criado da respectiva área de atuação, que tenha presenciado em desacordo com o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. O relato de que trata o caput deste artigo conterá, 1º, a exposição do fato e suas circunstâncias. Segundo, a declaração sobre as penas da lei de que o relato corresponde à verdade. Terceiro, a identificação do autor como nome, prenome, número da célula de identidade, seu endereço e assinatura. Parágrafo 2º. A critério do interessado, o relato poderá ser apresentado por meio eletrônico, no sítio de rede mundial de computadores, internet. Nos órgãos referidos no caput deste artigo, devendo ser ratificado para atendimento de todos os requisitos previstos nesta lei. Parágrafo 3º. O relato feito nos termos deste artigo constitui prova idônea para o procedimento sancionatório. Artigo 6º. Esta lei não se aplica, 1º, aos locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno faça parte do ritual. 2º, às instituições de tratamento de saúde que tenha pacientes autorizados a fumar pelo médico que os assiste. 3º, às vias públicas e aos espaços ao ar livre. 4º, às residências. 5º, aos estabelecimentos específica a exclusivamente destinados ao consumo do próprio local de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada de forma clara na respectiva entrada. Parágrafo único. Nos locais indicados nos incisos 1º, 2º e 3º deste artigo, deverão ser adotadas condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a contaminação de ambientes protegidos por esta lei. Artigo 7º. As penalidades decorrentes de infrações às disposições desta lei serão impostas nos respectivos ambientes de atribuições pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária ou de defesa do consumidor. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passa a liberdade, 24 de agosto de 2009, Aguinaldo Jansky de Jesus, vereador. Vou ler a justificativa. É certo que esse objetivo insere-se na competência concorrente dos entes federativos e que o propósito da Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996, entre outros, é preservar a saúde e, portanto, igualmente, é certo o cabimento de legislação estadual ou municipal mais rigorosa, de forma a garantir tal direito. No caso de ambientes livres de fumo, respeitando o mínimo previsto na legislação federal, pode o Estado, no exercício da competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa de saúde, editar normas mais restritivas ao tabagismo, cabendo aos estados e municípios complementar a legislação federal qualquer medida que busque ampliar e a proteção à saúde, restringindo o fumo. Estará cumprindo a norma constitucional, já que esse bem jurídico tutelado se sobrepõe à liberdade de fumar. De par com isso, cuida o projeto de efetivar também a defesa do consumidor, garantia fundamental afirmada no inciso 32º do artigo 5º e princípio inscrito no inciso 5º do artigo 170, ambos da Constituição Federal, materializado no Código de Proteção e Defesa ao Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. São direitos básicos do consumidor, segundo o artigo 6º, inciso 1º do Código, a proteção da vida e saúde nas relações de consumo de produtos e serviços, de modo que a proibição do tabagismo vem ao encontro da preservação do bem-estar geral do consumidor por ocasião da sua presença, forçosa ou voluntária, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, objeto da restrição imposta pelo projeto. Portanto, ainda sob este aspecto, mostra-se imprescindível a edição de normas que assegurem ao consumidor a defesa do seu direito de não ser exposto ao tabagismo passivo, notoriamente nocivo e grave. Trata-se, enfim, de passo decisivo no sentido de propiciar melhores condições da saúde à população paulista. Por fim, importa ressaltar que a medida legislativa ora proposta acompanha a evolução do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade da adaptação da legislação às regras contidos nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. De fato, situação semelhante ocorreu no caso de proibição de uso de produtos derivados do amianto, alçado à apreciação daquela corte, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 12.684, de 26 de agosto de 2007, sob o fundamento de que a lei paulista está respaldada pela Convenção 162 da Organização Mundial do Trabalho, OIT, também ratificada pelo Congresso Nacional. Aguinaldo Vujanski Jesus, vereador. Agradeço, vereador Meco. Eu acho que é até desnecessário falar sobre os efeitos do cigarro quando todos nós já conhecemos. Mas como eu colocava aqui no início, na verdade, por que que realmente a gente resolveu manter esse projeto de lei? Justamente pela questão da competência de fiscalização e autuação dentro dos nossos municípios. Nós temos a nível federal legislação, nós temos a nível estadual, também nós temos legislação. Só que o município não tem o poder fiscalizatório e principalmente de autuação. Eu conversava com o vereador Adir, e a gente sabe que dentro da lei estadual, aqui seria o SEAB. E o SEAB, o Adir falava que teria que ser Ivaiporã. Mas não há estrutura, de pessoal realmente para fazer esse serviço. Então, de repente, nos municípios, nós teremos uma lei praticamente sem eficácia alguma. Ou seja, terá uma aplicabilidade quase que nula, porque o Estado dificilmente conseguirá disponibilizar estrutura e mecanismo para que nós possamos realmente fazer a fiscalização adequada e garantir o direito daqueles que não fumam. Respeitando, claro, aqueles que fumam, que têm o lugar devido para fumar. Então, eu vou colocar em discussão essa matéria. Se alguma pessoa tiver interessado, pode pegar o microfone, aqui o servidor dessa casa estará em mãos, com o microfone, e poderemos discutir essa matéria. Se ninguém quiser discutir a matéria, o que não é interessante, na verdade, nós termos projeto dentro dessa casa, sem que nós tenhamos a manifestação da sociedade, possivelmente ela tem chance realmente de tramitar dentro dessa casa, além da discussão que terá dentro das comissões, porque uma vez discutido aqui, nós também discutiremos dentro das comissões aqui na Câmara de Vereadores. Então eu deixo livre a palavra, para aqueles que se inscreveram e aqueles que não se inscreveram, se tiverem interesse, fiquem à vontade. Cada um vai ser, por exemplo, o fiscal daí? Por exemplo, na comercial veterana, só um questionamento, qualquer um outro. Se o Ministério da Saúde chegar lá, tem um cliente meu fumando, a loja vai ser autuada daí? É verdade. É? Essa é a responsabilidade da loja também, cuidar para que isso não ocorra. Tá bom, obrigado. Tá bom. Eu queria só, quando eu pedi pro vereador que até projetou esse projeto, fez esse projeto, porque quando a lei, essa lei estadual 16.239, que já é uma lei estadual, que ela bate de frente, quase que, podemos dizer até que o objetivo é o mesmo. Até nós só teríamos até formaríamos artigos para dando o município setores ou até para fiscalização, como foi falado. Mas é claro que está em discussão, eu acredito que nós teríamos até, não quero dizer que isso não é importante, claro que é importante, tanto que hoje é uma lei estadual, mas nós temos ainda mais alguns projetos que poderiam até ser mais polêmicos, até poderiam ser mais discutidos, para dar mais tempo, porque daqui a pouco já fica tarde e a discussão seria não tão relevante igual nos outros projetos seguintes. Só para fazer uma colocação, Marcelo, só para esclarecer o Neri, independente de nós aprovarmos aqui, já, a lei estadual também já estabelece isso. No artigo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 5º, diz assim, será cassada a eficácia da inscrição junto ao cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviço, transporte, interestadual, intermunicipal e de comunicação dos estabelecimentos comerciais que forem flagrados vendendo cigarro a menor de 16 anos. E para frente nós temos outras penalidades do comércio. Então, aprovando ou não aprovando, já tem uma lei que está disciplinando essa matéria. Mas o Estado que terá que fazer essa fiscalização. Isso aí, rapidinho, só para não estender mesmo. A questão é a seguinte, se no caso alguém acendeu o cigarro dentro de uma empresa ou dentro de algum local, de que forma será abordado a pessoa? Eu não tenho autoridade para chegar aí... Nós teremos edificações afixadas no estabelecimento comercial. Sim, mas se mesmo assim a gente pedir para o cara pagar o cigarro e mesmo assim ele não obedecer, daí... Aí, poder, o que que polícia, eu... polícia. Polícia, né? Polícia. Aí eu tenho o empresário, para não ser multado, aciona a polícia. É claro que existe o bom senso em todas essas questões, né? Ah, verdade, né? Oi? Uhum. Ah, é? Então tá, obrigado. É que eu não estou com ele em mãos, eu não vi. Obrigado. Até... Os próximos projetos, até eu pedi, na verdade, que fossem distribuídos, eu não sei se as pessoas vieram até aqui a casa buscar, mas se fosse possível dos outros projetos, rapidinho fazer uma cópia e distribuir para as pessoas. Se for o caso, o vereador Meco aqui faz a leitura do parágrafo, como o Petrosco falou. Faz favor, Meco. Artigo 5º. Qualquer pessoa poderá relatar ao órgão de vigilância sanitária ou ao órgão que exista ou venha a ser criado da respectiva área de atuação, que tenha presenciado em desacordo com o disposto dessa lei. Como é lei, e lei tem que ser cumprida, nós podemos acionar vários órgãos aqui. Fique à vontade, doutor César. Coincidentemente, eu estive em Curitiba, e estava num restaurante lá, e o pessoal da prefeitura do município de Curitiba, pessoal treinado para esse tipo de fiscalização, estava fazendo uma visita. Eu, curiosamente, perguntei qual era o objetivo dessa fiscalização deles lá. Né? Então, foram fazer uma visita nesse local, né, vendo se o proprietário estava fazendo cumprir a lei. E eu achei interessante. Então, a pergunta aqui vai ao ilustre vereador. Como que será essa contratação aqui pelo município, se aprovada a lei? Se vai gerar 1, 2, 3 empregos? E como será feita essa fiscalização futuramente aqui? Um treinamento fora, onde já existe essa lei, e assim por diante. Obrigado, doutor César. Eu acho que essa questão, na verdade, de estruturação do órgão fiscalizador e atuador é do Poder Executivo. Eu acho que nós deveremos aqui, após, se for o caso, da aprovação dessa lei, realmente discutir junto com o Executivo, porque a competência na criação do cargo lá e, de repente, de pessoal é do executivo, mas eu acho que eles têm que se adaptar, porque o município, como órgão executor, ele vai ter que fazer seu papel aqui e cumprir a legislação. Eu queria só ler o artigo na lei estadual, o qual ela diz o seguinte, no artigo 3º, o responsável pelos recintos de que trata essa lei deverá advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário, mediante o auxílio de força policial. Só uma informação da doutora Maristela aqui. Teve um último concurso aqui do Poder Executivo, foram contratados 5 fiscais. Foi realizado, aberto vaga, eu não sei informar se já foram chamados ou não, no setor de vigilância sanitária. Essas pessoas serão os responsáveis. Obrigado, doutora Maristela. Continua livre aí para lá. Olha, essa é como eu falei aqui, é um projeto de lei. Se tiverem alguma ideia para modificar aqui, para alterar esse projeto aqui, nós estamos aqui para ouvir, e se for o entendimento de cada um de vocês, que vamos alterar. Então, se tiverem ideias para sugerir aqui, fiquem à vontade. Eu acho que o projeto é justamente para discutir. Nós não temos aqui nenhuma pretensão autoritária de encaminhar isso aqui e votar. Nós só iremos estar encaminhando esse projeto realmente se for a vontade popular. Se não for essa, o projeto fica por aqui mesmo. Vereador Aguinaldo, me permite, enquanto alguém mais querer fazer uso da palavra, gostaria de colocar. Eu entendo o seguinte, a lei estadual, ela é abrangente de todo o nosso estado, não é mesmo? Eu entendo até o seguinte, que o município deve ter condição de fiscalizar isso aí. Ou o Estado põe, ou o município. Eu acho que, porque a lei já está, é proibido, já é proibido no Estado inteiro. Então, veja bem, a questão da vigilância sanitária agora, eu vou lá no bar do cidadão lá, o Marcelo, lá no restaurante, e vão lá em dois, três, começando a fumar. Ele fala que vai para fumar, mas vai ser multado. Quer dizer que é questão, vem educação, vem o respeito, você está avisando lá que é proibido fumar. Eu acho que o infrator também tem que ser punido, então. Eu acho que o proprietário só é punido se ele permitir. Exatamente. Essa, interessante a colocação, acho que é uma ideia, de repente, para melhorar essa lei, então. É uma ideia que nós devemos apreciar aqui. Mas só para dizer com relação à lei estadual e à lei federal, é que o município não tem a competência, vereador Carijó, de fiscalizar, dentro dessa lei estadual, de poder fiscalizar e de poder autuar. E a questão, como eu coloquei no início, é da viabilidade de nós fazermos um outro projeto de lei, estabelecendo só esta possibilidade, aproveitando a lei estadual, é preciso e necessário discutir a questão jurídica dela, questão propriamente constitucional aqui. E se o Estado já fizesse uma lei já autorizando os municípios a fazer? Uma autorização ao Estado. Era uma questão daí do Poder Executivo Estadual e da Assembleia Legislativa lá, né? A gente sabe que projetos lá demoram 10, 12 anos para terem aprovação. Inclusive, a legislação, tem uma legislação federal que demora 30, 40 anos para ser aprovada. Eu queria até fazer uma observação que esses três projetos entraram na casa, foram lidos, e agora, nessa semana, ele vai para as comissões. Então, eu acho que as opiniões, ideias que forem solicitadas, forem passadas para a casa, que elas sejam até estudadas nessas comissões que vão, agora, a partir dessa semana, já vão começar a estudar esses projetos. Todos esses projetos que a gente apresenta, não só esse, mas com os projetos demais, vereador, que já apresentaram aqui, são pedidos de pessoas. Simplesmente nós não fazemos o projeto aqui, colocamos pela vontade do Agnaldo, do Aritano, do Carijó, do Meco, não. Porque pessoas nos pedem, não é uma nem duas. Mas por isso que nós colocamos em discussão esse projeto. E a gente sabe que nenhuma lei vai agradar a todos de forma alguma. Isso a gente tem consciência que muitas pessoas, hoje tenho certeza aqui, que olham o Agnaldo de forma negativa. Não, agora a gente não se preocupa com essa questão. A preocupação vai muito além, a preocupação realmente é no coletivo. E a matéria está aqui para ser discutida, para ser alterada, nós teremos o bom senso aqui de alterar o que for necessário. Uma vez não havendo mais interessado, vou encerrar a discussão dessa matéria, pedindo à assessoria dessa casa que considere a ideia do vereador Carijó e a sugestão do vereador Meco, para que nós possamos, dentro da comissão, poder estar discutindo. Eu vou pedir ao vereador Meco que faça a leitura do projeto número 1 e da justificativa. Projeto de lei número 1/2010 dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem long neck. A Câmara de Vereadores de Ipitanga, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica terminantemente proibido a comercialização e o consumo de cervejas em embalagens long neck nas lanchonetes, bares, mercados, restaurantes e similares, e ainda no comércio em geral, localizados no município de Ipitanga, Paraná. Artigo 2º. As lanchonetes, bares, mercados, restaurantes e similares, e ainda no comércio em geral, terão prazo de 90 dias para se adequarem às disposições desta lei. Artigo 3º. A partir do prazo estipulado no artigo 2º, o Poder Público aplicará multa no valor de 40 UFM. Recolhimento da mercadoria, em caso de reincidência, multa dobrada e interdição do estabelecimento que infringir esta lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passo a liberdade, 22 de fevereiro de 2010. Agnaldo Vujanski, vereador. Justificativa. As embalagens long neck são considerados hoje um dos problemáticos resíduos gerados no município, no mundo, pois após o consumo da bebida são simplesmente descartados, ou seja, o material é tratado como lixo, ocupando espaço no destino final. A embalagem de tipo long neck é fabricada para atender os interesses da indústria vidreiras e as indústrias envasadoras de bebidas, visando a competitividade entre as embalagens, especificamente, e entre o alumínio e o vidro, sem pensar nas consequências da poluição causada no meio ambiente, comprometendo a qualidade de vida e a segurança de todos. Para deixar esse tipo de embalagem competitiva, junto ao alumínio, a indústria vidreira retirou alguns componentes químicos que davam certo peso à embalagem, ficando comprometida a sua resistência, não permitindo o retorno para um segundo envase. Ou seja, ela só vai ao consumidor, não retornando para ser reutilizada, passando a ser um problema ambiental, que já que é descartada como lixo. Para constatar esse problema, basta ir a um ou outros bares próximos às nossas ruas para ver a quantidade dessas garrafas jogadas no chão. Como facilmente se quebram, torna-se uma verdadeira arma que pode levar. Se tivesse as indústrias interesse em reciclar essas garrafas, poderiam tomar algumas medidas. Porém, desde o ano de 1993, sequer propuseram ações e incentivos visando a logística reserva. Nunca respeitaram a Lei número 6.938/2008, que trata sobre a responsabilidade solidária com relação às embalagens de seus produtos pós-consumo, ou mesmo a Lei número 11.445/2007. As garrafas tipos long neck têm capacidade para 300 ml, representa 50% dos volumes de bebidas consumidas nos pontos de combustíveis. As indústrias afirmam que o número de 5%, no entanto, não retiram do mercado. Levam cerca de 5 mil anos para a decomposição, não permite sua reutilização. Vale salientar que tal medida, ao ser colocada em prática, vai reduzir significativamente a agressão ao meio ambiente e não deve prejudicar os fabricantes que têm outras alternativas como alumínio e o vidro retornável. Outro fato importante é a rejeição que os carrinhos cooperativas e associações em coletar este material, pois tem valor insignificativamente, uma vez que são vendidos como caco de vidro no valor de 0,05%, 5 centavos. Eu acho que a justificativa coloca bem essa matéria, e este projeto, ele se deve talvez 100% à OAB, às pessoas que fazem a limpeza na segunda, no domingo da nossa cidade, à população, às pessoas que têm comércio nas ruas, porque é só passando na segunda-feira, 6h30, 7h da manhã, nas ruas, para verificar a situação que está. Ou descer aqui até aqui na frente da Câmara agora e ver o que está acontecendo, se não tem garrafa long neck jogada no chão. Eu acho que não é desculpa para as indústrias, eu acho que foi só uma forma realmente de tornar a fabricação desse produto com menos custo, pensando única e exclusivamente, sem dúvida, na questão do ganho e esquecendo realmente a população, o consumidor, o meio ambiente. É uma situação, acho que a gente realmente se preocupou, que todos os vereadores, parece que aqui é uma unanimidade com relação a esse projeto aqui, mas ele, como falei, está em discussão, está aberto aqui para as pessoas que queiram fazer uso da palavra, fique à vontade, talvez o presidente da OAB, o SESC, que sempre se manifestaram com relação a isso. Fica ali a palavra para todos aí. Em nome da ordem, né? Nosso presidente está aqui, mas esse projeto foi feito lá em 2007, onde que participaram todos os segmentos da sociedade, onde nós abordamos sobre a long neck. Então, parabéns pela iniciativa. Eu só queria avisar a todos que esse projeto de proibição da long neck nas cidades, existem em milhares de cidades do país. Pitanga não vai ser diferente, acredito eu. Agora, vejamos os pontos negativos para o comércio e os pontos positivos para a cidade. Eu acho que prevalece aí o bom senso, né, da limpeza da cidade, né, da organização da cidade. E outro fator importante, que eu não vou repetir, são as justificativas apresentadas pelo vereador Aguinaldo, que retrata a comercialização da cerveja Long Neck. É uma preocupação mundial, não é só de Pitanga, e que existe em milhares de cidades essa lei já com a proibição. Era só, presidente, e obrigado. Eu agradeço, doutor César, e fica livre a palavra. Infelizmente, a gente gostaria, só vereador Calejado, de colocar aqui, sempre usando até as tuas palavras, que diz que é uma questão, na verdade, de jogar essas garrafas no chão, uma questão de educação, na verdade, das pessoas. Mas, infelizmente, ainda, nós não temos em algumas pessoas o preparo para realmente poder usar, tomar o líquido, uma garrafa dessa, e colocar no lixo, ou de repente não utilizar, porque já foi utilizado e há estudo nisso aí, que serve de arma e já agrediu e já matou pessoas isso aí. Então, infelizmente, nós temos que fazer uso da lei para poder realmente poder ter uma aplicação melhor estas restrições. Eu até gostaria de ouvir o comércio que vende. Eu falar a verdade, eu não sei se vende bastante ou vende pouco, se vai prejudicar ou não vai. Eu não sei nessa parte. Só quero deixar para a sociedade a minha opinião. Ainda acho, na minha opinião, que é a questão de educação. Esse negócio de jovem hoje, que dizem que é o jovem que faz isso, vai pegar, vai comprar, chega ali e joga no chão. Para mim é só falta de educação, mais nada. É uma vergonha. Tem que proibir por causa de falta de educação de poucos, de repente. Agora, eu gostaria de ver o comércio, não sei se vende bastante ou pouco. Eu, por exemplo, já, a minha opinião, eu não gosto daquele líquido, eu não gosto. Não gosto. Mas eu gostaria de ver o comércio, para ver se vende bastante ou pouco. Vereador Calejó, antes de conceder a palavra para o professor ali, os estudos, na verdade, foi feito com base em estudo, não só este aqui, mas o que o doutor César já colocou. A quantidade que vende através dos estudos que foram feitos é o que foi feito a leitura aqui, de 50%. Boa noite a todos. Só me permite fazer uma colocação. 50% que vende desse tipo de embalagem. Então vejam bem. Então vejam. Agora chamou bem a atenção. Por causa de poucos mal educados, de repente se proíbe. Só antes, mas na verdade, vereador Calejó, não é só a questão, é só uma coisa que eu queria colocar. Não é só a questão, na verdade, de vender ou não aquela bebida. É questão ambiental também. O que você vai fazer com essa garrafa se ela não pode ser reciclável? Ela vai ficar jogada no tempo, degradando o meio ambiente. Esse é o problema maior, não é o problema de vender ou não vender. O problema talvez maior hoje seja o ambiental. Levam 5 mil anos realmente para se decompor uma garrafinha dessa. Fique à vontade, professor. Com relação a esse projeto de lei, eu sou contrária a esse termo, terminantemente proibido a comercialização. Porque se uma pessoa tem um comércio aberto, ele paga impostos, ele pode vender. Eu que participo, né, que eu sou do segmento da educação, como o Calejó falou ali, também sou favorável a uma conscientização das pessoas que consomem, com uma ampla campanha de conscientizar os jovens de que esse tipo de embalagem ele só vai avultar o nosso lixo e vai prejudicar o meio ambiente. Outra coisa que eu penso é que lá no local onde dizem que a juventude se concentra e que jogam as garrafas, eles jogam mesmo no chão. Mas se vocês passarem lá e observarem, não existe lá nenhuma lixeira naquele local. Então precisa que seja estruturado. Estruturem, coloquem lixeiras, coloquem placas, coloquem alguma coisa e façam uma ampla campanha. Porque proibir o comerciante, eu acho isso exorbitante. Eu não concordo em proibir ninguém. Por quê? Porque ele paga impostos e ele pode vender no estabelecimento dele o que ele achar que lhe convém. Só, até se fosse possível continuar aí com o microfone, eu discordo inteiramente da sua colocação, professor. A conscientização, sou inteiramente favorável, mas eu faço uma pergunta à professora e ao meio ambiente. Vamos que coloque lixeira, que é a responsabilidade do executivo, e o executivo realmente tem que providenciar instalações lixeiras dentro do município aqui. Mas uma vez consumida, colocada lá dentro do lixo, o que é que nós vamos fazer com essa garrafa se ela não pode ser reutilizada? Ela não tem destino final que não seja como lixo. Eu ouvi o Meco falando ali que pode ser vendido como lixo de vidro a 0,5? Então, por que não fazer isso? Nenhuma empresa se interessa, nós já fizemos estudo, não se interessa, e ela está jogada no tempo aqui. Bem, Aguinaldo, eu penso o seguinte. A respeito, claro. Eu penso o seguinte. Eu sou geógrafa, trabalho com meio ambiente, sou formada com 300 horas de proteção ao meio ambiente num projeto pioneiro do estado do Paraná. E essas garrafas não são as únicas coisas que poluem o meio ambiente e levam tantos anos para ser decompostas. As sacolas plásticas também. Tem muita coisa. Então, por que que nós vamos massacrar o comércio? Que ele quer vender, se ele precisa vender. Nós temos que conscientizar que não comprem. Se conscientizar que a pessoa não compra, o comércio vai mudar a opção dele do que oferecer para vender. Se eu tenho um comércio, eu abro as portas, eu pago impostos, agora vão dizer para mim o que eu devo vender dentro do meu comércio? Eu, particularmente, penso que tem que ser conscientização. Não, eu agradeço as suas colocações, embora discorde. Boa noite a todos. Só queria que aquela porcentagem que você falou aí, quanto que é? Do estudo. O secretário que faça a leitura. O estudo que foi feito da porcentagem de venda de cerveja Long Neck. 50. Foi falar de 50. 50. Olha, essa informação é furada. Pode ter certeza que não chega a 10% desse volume. Talvez aqui em Pitanga até não chegue. Não, mas acho que é no geral. Uma observação. As garrafas tipo Long Neck têm capacidade de ter 300 ml, representando 50% do volume de bebidas consumidas nos postos de combustíveis. Nos postos. Ah, sim, nos postos. Mas, no geral, não dá 10%. Não, mas é nos postos de combustíveis, que seria mais... E depois tem, além de toda essa discussão, ela tem a alternativa de usar em lata, que também é descartável. Isso. Talvez fosse menos agressiva ao meio ambiente e a segurança do público, né? Exato. Mas essa questão, então, dos postos, além dos postos, e eu não sei se chega, aqui tem donos de postos. Nice, a tua venda lá chega a 50% de Long Neck? Não. Lá no posto Progresso, aqui, Jorge, lá no caso de vocês, vendem 50%, não dá 50%, né? Mas depois que parou, vendo outra coisa. Então, foi substituído. Certo. Exatamente. Mas no geral, não dá 10% de venda. Então, são colocações, eu agradeço, okay. Colocações sua. Não sei de onde que retirou estes números, mas tudo bem. Eu acho, na verdade, que até parabenizar esses postos aí que já se conscientizaram, como o vereador Calijó colocou, e já estão deixando de vender esses produtos, acho que estão colaborando realmente com o meio ambiente e dando exemplo, na verdade, como devemos tratar o meio ambiente. Eu acho que conscientização sempre vai ter que ser feita pelos poderes, pelas escolas, pelos professores, pelos ambientalistas. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o vereador que fez esse projeto, que eu acho muito importante. Eu tenho comércio e não chego a vender 3% de Longnet. E como a professora falou sobre... Acho que precisa de educação no povo mesmo. Porque eu, como já fui secretário municipal, secretário de obras, não adianta você pôr um lixeiro, porque o povo destrói mesmo. Né? Então, isso é difícil pôr uma lixeira, porque a piazada estraga mesmo. Não só a lixeira, como placa de sinalização de trânsito, tudo é destruído. Então, é a parte de educação mesmo. Né? Mas, então, a gente quer parabenizar pelo esse projeto. Eu acho que tem que ser proibido mesmo a venda de Longnet. Nenhum posto aqui na Pitanga vende. Além de na parteleira, quando o sol está quente, aquela história está na parteleira causando prejuízo para a gente. Então, eu acho que, se for da parte não só minha, acho que de todo comerciante, nós está certo que se recolhe imposto, mas você se adapta. Vendemos mais de latinha, que a piazada junta a latinha e que acaba ganhando seu trocado ainda. Então, parabéns ao vereador e à Câmara também se aprovar esse projeto. Lerval, acho que o exemplo dado aqui por você, pelo Israel, pelas outras pessoas que colocou aqui, eu acho que encerra qualquer discussão e mostra realmente que mesmo você sendo comerciante, assim como os outros são, Você visa realmente o melhor para Pitanga, o melhor para o nosso meio ambiente, e realmente dá exemplo aqui. Porque você, realmente, infelizmente, nós gostaríamos de não ter que ter esse tipo de legislação. Mas quanta coisa nós estamos tentando conscientizar há anos e anos e não conseguimos. Talvez depois de uma legislação dessa, nós podemos aí, de repente, lá na frente, até revogar essa lei e deixar só a consciência das pessoas. Mas parabéns a você. Só para complementar, o valor que é pago, quando eu estava na prefeitura, nós juntávamos esses cacos aí, e aí tem que ir tudo para o lixão mesmo, lá para aterro, e ocupando lugar, porque ninguém quer isso aí, sabe? Ninguém quer. E quem mexia com isso ainda cortava a mão, se machucava. Viu? Só para complementar, então, já que falaram, vereador, presidente, presidente Reginaldo, vejam bem, ó. É engraçado mesmo, né? É bem colocado agora ó, o comércio. Isso foi importante, essa opinião com o comércio. Agora, o agricultor, a embalagem do produto do herbicida, inseticida, ele dá um jeito dele, e sou obrigado a reciclar ele. Então vejam bem, que eles estão obrigados a recolher, é recolhido uma vez, não era, jogavam tudo assim. E hoje está, é questão do que o agricultor que é chamado lá, deu colono lá do interior, mas que se conscientizou primeiro, se ponto. Se tornou mais educado ainda, então ligeiro. Olha, Crejó, aí que a gente vê a importância de nós não fazermos projetos e sair votando aqui nessa casa. Se não fossem essas pessoas que aqui discutiram, que esclareceram a situação aqui, que são as pessoas que sentem no dia a dia, e as pessoas, e quando nós colocamos esse projeto, foi ouvido grande parte da população aqui, e a maioria esmagadora realmente pedia esse projeto de lei. E o comércio, que é quem vende, quem poderia realmente estar aqui hoje reclamando, vem dar exemplo da preocupação com o meio ambiente, fazer algo rápido, porque se nós formos esperar só a conscientização, daqui uns dias nós vamos ver o que está acontecendo com o meio ambiente. Vamos ficar esperando, esperando para ver o que acontece. Doutor Rogério, fica à vontade. Eu agradeço a todos. Fica à vontade. É, nós temos agora um projeto, e esse projeto realmente talvez seja um projeto polêmico. E eu quero aqui deixar bem clara a situação desse projeto. Inclusive eu pedi para a doutora Maristela hoje, já deixar em cima da mesa, ela não deixou aqui, mas me colocou a situação ali. Eu já colocando esta alternativa aqui para ser discutido com relação ao transporte. Até porque eu conversava, acho que com o Juarez, né, Janine? Com o Juarez, não está aqui lá do Britador lá. E ele me deu uma ideia com relação ao transporte de caminhões, porque realmente você proibir de forma assim, de repente, bruscamente, não é o que nós queremos aqui. E algumas ideias surgiram, de repente, até 16, 20 toneladas permitir dentro da cidade, de repente até aqueles caminhões bitrem, que a gente sabe que a pavimentação asfáltica hoje não suporta essa questão, aí, nesse caso, estabelecer algumas regras, ou se proibir também aqui dentro da cidade os caminhões vazios, ou, de repente, só em determinadas ruas, porque aqui é só em determinadas ruas. Para você ter uma ideia, algumas cerealistas estavam preocupadas, não teremos aqui absolutamente nenhuma atingida aqui. Mas o projeto está aqui para ser discutido, ele só está servindo aqui de base para que nós possamos... O vereador Meco vai fazer a leitura aqui, mas esse projeto quem vai fazer ou vai definir pelo arquivamento dele são cada um de vocês, e nós vamos respeitar a ideia de cada um de vocês. Agora, pedem para que nós realmente tomemos algumas atitudes com relação ao trânsito de Pitanga, ao fluxo de veículos, e cada um de vossas excelências aqui sente no dia a dia como já está sendo difícil até o estacionamento em determinadas ruas. Mas isso não significa de forma alguma aqui que nós estaremos aqui votando e aprovando um projeto de lei que não possa tentar atender a todos aqui. Vamos tentar estudar aqui e, de repente, até não considerar o que está aqui e formular algo dentro das propostas de cada um dos senhores aqui. Eu vou pedir para o vereador Meia que leia a título de discussão esse projeto, porque nós possamos aí colocar em discussão, eu ouvir cada um dos senhores aqui, para que nós possamos fazer, ainda que seja mínimo, fazer alguma coisa para melhorar o trânsito de Pitanga, principalmente em algumas ruas aqui. foi definido uma outra, algumas ruas aqui, a título assim, é, mais ilustrativo aqui, mas para que nós possamos ter hoje essa discussão. Projeto de lei número 2/2010 dispõe sobre a implantação em caráter experimental do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados. A Câmara de Vereadores de Ipitanga, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica implantado em caráter experimental o programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados do tipo caminhão no município de Ipitanga, entre os horários das 8 às 17 horas, na Avenida Getúlio Vargas, Avenida Brasil, Rua João Gonçalves Padilha, Avenida João Grande Sobrinho, Rua Interventor Manuel Ribas, Rua Visconde Guarapuava, Rua Caetano Munhoz da Rocha e Dr. Francisco Orlando Costa. Artigo 2º. A restrição ao trânsito não se aplicará aos seguintes veículos pesados do tipo caminhão. 1º, guinchos. 2º, outros empregados em serviços essenciais de emergência, conforme deverá ser definido em regulamento. Artigo 3º. A inobservância da restrição objeto do programa de que trata esta lei acarretará a aplicação da penalidade correspondente a uma multa no valor de 30, devendo ser em dobro quando da reincidência ou a prevista no Código Nacional de Trânsito, CNT. Artigo 4º. Caberá ao diretor do Departamento da Secretaria da Cidade fiscalizar o cumprimento da restrição imposta e aplicar a penalidade cabível. Artigo 5º. Poderá ocorrer celebração de convênios com órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais, objetivando o pleno cumprimento das determinações desta lei. Artigo 6º. Os resultados técnicos obtidos deverão ser publicados anualmente no Jornal Oficial do município. Artigo 7º. Decorrido o prazo de 3 anos, o Executivo, mediante avaliação técnica ou pesquisa à população, verificará a necessidade de dar continuidade, ser cancelado ou alterado o presente controle de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados, do tipo caminhão. Artigo 8º. No caso de ocorrências extraordinárias, o juízo do Poder Executivo, as restrições previstas nessa lei poderão sofrer alterações ou ser suspensas pelo prazo máximo de 60 dias. Artigo 9º. As despesas decorrentes da ampliação desta lei correrão por conta das dotações próprias. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pasta Liberdade, 22 de fevereiro de 2010. Agnaldo Vujanski, vereador. Justificativa. A justificativa se aplica por uma demanda social. Não se admite uma cidade do porte de Ipitanga com o tráfico de caminhões em vias de grande circulação de veículos, sem qualquer regulamentação. A proibição vai resultar grande diferença. Todo mundo vai sentir, porque essas ruas e avenidas já estão saturadas. O problema é que o espaço de um caminhão corresponde ao de 4 veículos de passeio e, quando um veículo de grande porte vai abastecer, pelo menos uma faixa da via fica comprometida. Agnaldo Vujanski de Jesus, vereador. Obrigado, vereador. Como eu frisei no começo aqui, ilustrando, meramente ilustrativo, eu diria até aqui, porque eu acredito que esse projeto deva sofrer uma série de mudanças, ele está aqui para ser discutido. Eu coloquei aqui no início já algumas ideias que eu vi, e da minha parte sou inteiramente favorável, os demais vereadores também irão discutir, de repente estabelecer a questão de peso. Algumas pessoas já me colocaram a ideia, de repente até 17 ou 20 toneladas, ser permitido, e aqueles caminhões mais grandes, tipo o Bitrem, estabelecer alguma outra regra diferenciada. Enfim, está aqui para discutir, para ser alterado esse projeto aqui. Ou, de repente, ser arquivado. Depende de cada um de vossas excelências aqui nos ensinar, eu diria aqui, nos dar a ideia, porque nós possamos... Fique à vontade, professor. voltei. Na realidade, volta aquele projeto lá da ordem, que seria uma sugestão, né, para o município para verificar esse problema, que eu acho que é sério e tem que haver essa mudança no tráfego de caminhões na cidade. Uma, que a cidade que nós construímos, os caminhões com excesso de peso vão destruir a malha asfáltica. Isso aí é notório, todo mundo sabe, o excesso de peso causa isso. Então, eu vou me alongar, nesse aspecto, eu vou me alongar mais um pouquinho, dando sugestões. Fique à vontade. Para que eles tenham ideia do que eu estou falando, que não fui eu que fiz isso, foi um engenheiro do IPUC de Curitiba, que, solicitado pela OAB, fez um estudo da cidade, das principais ruas. Então, ele sugere o seguinte, são sugestões que podem ser debatidas, né? Colocar rotatórias, né? Nós temos um problema grave de semáforo na cidade, né? Inclusive todos errados, que irrita qualquer um que trafega por aí, né? Nós temos um problema de pedestre, de calçados estreitos, de vários aspectos, de estacionamento de motos, que tem que ser delimitado, os quadradinhos em cada quadra, né? Nada contra os motoqueiros, nem contra os caminhoneiros. Então, é um estudo que se faça. Bom, primeiramente, o que existe de realidade é uma rota alternativa para caminhões, que, se não me engano, começa lá pelo JBS e vai até a 10 de abril, vai até a altura e depois ele dá uma volta. Não existe sinalização na cidade, isso aí todo mundo sabe. Então, esse é um problema sério, grave. Primeiro, para se implantar essa proibição de tráfego dos caminhões na cidade, precisa ter uma sinalização. Outro detalhe interessante, né? É o peso desses caminhões deve ter um critério muito importante, que isso aí vai mudar muita circunstância aí do comércio, né? Outra coisa, o tráfego dos caminhões deve ser proibido no centro da cidade. Isso é uma alternativa que em milhares e milhares de cidades, né, não se pode ter o tráfego de caminhões acima de tantas toneladas permitidas, né? Não permitidas. Então, eu acho que Pitanga, como você citou aí, é uma cidade de porte médio para grande já. Eu vou citar alguns dados aqui, coletados junto ao Detran. Hoje nós estamos com quase 14 mil veículos entre caminhões e tratores aqui. Circulam ininterruptamente de 3.500 a 4.500 deste horário, das 8 até as 16 e 17 horas e meia. Isso foi feito estudo pelo IPUC. Então, eu cito aqui, quero ser o mais didático possível, por exemplo, lá na Vila Planalto está passando 2, 3 carros. Aqui na avenida, aqui nessas avenidas, está circulando 100, 150 carros. Então, esse é um movimento ininterrupto. O que aconteceu com a cidade? Hoje nós não temos estacionamento, quem dos senhores já não sofreu aqui para estacionar o carro no Banco do Brasil, na Avenida Brasil, quem vai na Comercial Regina, em outros mercados, é difícil encontrar estacionamento. Quando se tem tráfegos, já foi citado aqui, de caminhões estacionando, toma seu espaço, além de estar com um problema sério que causa para a malha asfáltica. Então, a gente vê o empenho dos governantes notos aqui, né? Não estamos falando em bandeiras partidárias, nem siglas de partido nenhum. Mas nada adianta arrumar o asfalto se vem um peso excessivo destruindo. Daí começa aquela longa história que não tem asfalto, que estragou o asfalto. Então, a própria pessoa, né, deve se conscientizar, os caminhoneiros e aqueles que trafegam pela cidade, que todo mundo quer uma cidade bonita, organizada, né? Quem não quer ver isso aí? Então, é essa vontade da OAB, esse foi o espírito da sugestão, né, que eu acho que deve ser mudado, isso deve ter uma proibição a esse tráfego de caminhões no centro da cidade. Principalmente nessas ruas de maior circulação de carro e que, com o tempo aí, já a malha asfáltica se tem deteriorado, mas com o peso excessivo é menos tempo a malha asfáltica. Hoje, eu vou citar um exemplo, né? Não quero citar muito exemplo aqui, quero ser mais objetivo possível. Fique à vontade. Eu estava vendo subindo na Avenida Getúlio Vargas um caminhão, eu acredito que devia estar com 50 toneladas acima. Então, vendo afundar o asfalto, né? Na palavra vulgar, né? Afundar o asfalto, quer dizer... Então, quantos passos por dia ali na Avenida Interventor Manuel Rivas, aqui na Getúlio Vargas? Né? Então, tem que ter uma rota alternativa, mas para que isso aconteça, essa proibição, tem que ter essa sinalização. Se não houver sinalização e não tiver alguém para fiscalizar, isso aí é inviável o projeto. Obrigado. Agradeço, doutor César. Só para deixar claro que, na verdade, é um projeto em caráter experimental, são restrições... E, realmente, a gente se preocupa com essa questão. Eu procurei, depois que apresentei o projeto aqui, e antes a gente fez alguns estudos, conversar com as pessoas. E realmente tem situações que a gente se preocupa. O rapaz lá da pedreira realmente me colocava, que ele entrega a pedra a todo momento aqui. E como que ele vai fazer para entrar dentro da cidade, às vezes precisa levar... São situações realmente que nós temos que ter a consciência e a serenidade para discutir e tentar encontrar o melhor caminho. Mas alguma coisa precisa ser feita. Então nós precisamos realmente ouvir cada um de vocês aqui para que nós possamos realmente chegar num ponto comum aqui. Está livre a palavra? Acho que o vereador Meia queria fazer uso. Fique à vontade. É realmente... É quando a gente fala em peso. Hoje, até se nós falarmos em areia, que é o que mais pesa, já não pesa mais. Porque Ponta Grossa, para você vir hoje, é só peso de balança. E todo caminhão, quando ele é projetado, ele já é projetado para um certo peso. Hoje o bitrem, o máximo, se eu não me engano, é 37 toneladas de carga. E é bem distribuído. Se for para nós analisar hoje um caminhão toco, ou até mesmo um transporte escolar com excesso de alunos, ou até mesmo uma Kombi, que é para 7, 8, 9 alunos e carrega 18, 15, 20. É excesso de peso. É claro que o asfalto, em proporção para o caminhão, tem uma certa... Isso é natural, até seria. Agora, eu quero dizer o seguinte. Hoje, quando o Dr. César até levou alguns veículos, é claro que Pitanga... Hoje circula entre os três municípios, nós podemos dizer que faz parte aqui de Pitanga, da 48ª Siretran, mais de 22.900 veículos nos sete municípios. Nós temos aqui em Pitanga, em certificado de transporte entre caminhão-trator, caminhão, reboque e semi-reboque, caminhão 673, caminhão-trator 207, reboque 61 e semi-reboque, seria até bitrem, 332, dando um total de 1.273 certificados, que são só daqui de Pitanga. Eu não estou incluindo os outros municípios vizinhos. E queria chegar mais longe. Nós temos, só na TDL de Maringá, 36 motoristas aqui de Pitanga, que podemos dizer que quase que, não vou dizer diariamente, mas... Volte e meia, eles estão aqui em Pitanga e vêm visitar sua família. É claro que nós temos problemas seríssimos. E todas as cidades, não é só pequeno porte ou grande porte, tem problema com o centro. Mas infelizmente ou felizmente, nós temos lojas que cresceram, vinham lentamente no centro da cidade. E dependem desse transporte. Porque se nós formos carregar Nordeste, São Paulo, Minas ou qualquer lugar que seja... Eu duvido quem carregue com o peso certo para chegar no lugar. E depende da mercadoria, jamais você vai conseguir fazer um transbordo. E até mesmo o próprio proprietário de posto não vai deixar um transbordo ou vários transbordos feitos com essa proibição lá num posto de gasolina ou até mesmo na cooperativa. Pela quantidade de veículo, pela quantidade de mercadoria que chega. Eu acho que sim, concordo mesmo com esse projeto. De até mesmo não ser proibido, claro, ser discutido, claro, em primeiro lugar, que é o que está sendo feito e é o objetivo maior. Mas a prioridade para que seja dificultado, às vezes, porque hoje em Guarapuava não existe um projeto de lei proibindo o transporte pesado no centro da cidade, porque as pessoas não entram, não existe condição de um caminhão pesado entrar no centro de Guarapuava. Mas às vezes nós vemos aqui. É claro, como diz o vereador Aguinaldo, ser discutido. Mas aqui diz o município de Pitanga. E claro que os comentários, as conversas existem, que como que nós vamos proibir no município de Pitanga, mas sim na área urbana, na região central. Aí sim. Então, eu peço para que seja, quando foi falado até, sinalização. Nós não temos sinalização. Isso é primeiro lugar. Sem sinalização não existe como cobrar. E peso, a nota fiscal... Não precisa uma balança na entrada da cidade. A nota fiscal já diz tudo, se ela vem direcionada para um lugar ou outro. Nós temos como o Mercado Móveis agora que adquiriu a Itamaraty, o prédio da Itamaraty, que possivelmente aquela rua será uma rua até proibida até o tráfego de veículos pesados. É um caminhão até leve, mas é um caminhão longo. Eu acho que principalmente, prioridade hoje seria horário de carga e descarga. Aí sim. Aí porque nós sabemos, quem já, muitos caminhoneiros que estão aqui, até ou quem já participou de caminhão, já trabalhou, já viajou, sabe que o que estraga mesmo o asfalto, apesar que nós sabemos também que o nosso asfalto aqui de Pitanga é de má qualidade, péssima qualidade. Não só está abandonado, mas ele é péssima qualidade mesmo. Mas o que estraga o asfalto, sim, é a manobra. A manobra no horário comercial, no horário de pico. Porque no horário de pico, sim. Porque muitas pessoas, até chegando mais longe, até me... Quando nós vemos um veículo de uma autoescola, muitas pessoas ficam nervosas de ficar atrás, até no perca de tempo. Imagine um caminhão fazendo manobra numa área até de grande fluxo. Então, eu acho que nós vamos ter que se conscientizar. Até em conversa com o Jânio, alguns dias atrás, ele fez uma estrutura, ele tem uma estrutura do lado da rodoviária, e se Deus quiser, daqui a alguns tempos, lá vai ser uma região central também. E o que ele vai fazer com a estrutura dele se ele não puder entrar com os caminhões pesados dele lá? Vai ter que mudar? Vai ter que sair? Então, nós temos que fazer rota de caminhões, obrigado mesmo, fazer rota de caminhões. Mas nós temos ainda que nos contentar ou até nos obrigar, às vezes, a ter esses caminhões que vão entrar no município, porque até nós tivemos na última sessão, nós estivemos falando que 20 mil quilos liberado. Qual que é mais pesado, 20 mil quilos de lajota, de areia, de pedra, ou 20 mil quilos de trigo, de óleo, de soja ou de feijão, que vai para os mercados? E os mercados não saem do centro. Os mercados vão ter que continuar no centro. Até mesmo uma carga de combustível. Uma carreta hoje pesa 26, 27 mil litros de combustível. Daria mais ou menos 22 mil quilos de peso. Então, existe meios, existe, claro, que nós sabemos que vai ser difícil, é polêmico, é complicado, porque para alguns até, nós vamos ter que nos adequar, devagarinho, nós vamos ter tempo para essa adequação, porque é difícil nós proibir, e tenho certeza que se esse projeto vinha a ser estudado, bem elaborado, não prejudicar os caminhoneiros que moram na Pitanguinha. Até mesmo nós comentamos agora esses dias atrás, que Ponta Grossa é a capital do caminhoneiro. Em proporção, eu acho que Pitanga, pela essa quantidade de veículos. Então, a Pitanguinha, Planalto, quantos caminhoneiros que vêm e trazem, sim, não fazendo demagogia até, vereador, mas a gente sabe que a maior parte dos caminhoneiros que vão longe, o dinheiro vem para Pitanga. O dinheiro vem de fora e vem para cá para ser aqui gastado. Esse é de praxe já, chegar, descarregar, ordem de pagamento para pagar as contas aqui. Então eu queria pensar, que nós pensássemos com bastante carinho, que nós usássemos de todas as maneiras, prejudicamos um, mas vamos ver se mais ajudamos do que prejudicamos, porque vai ser uma discussão muito polêmica. Eu acredito que todos vão dar opinião, todos vão participar, todos vão dizer, vão mostrar o que realmente vai ser o prejuízo para o seu comércio ou até mesmo para o seu caminhão. Eu agradeço, vereador Meco, só, até, a gente também tem alguns números, que a maior parte das cidades do nosso país, o tipo de piso asfáltico dentro do quadro urbano, e não é só aqui em Pitanga, se você pegar Guarapuava, também se enquadra dentro, ele não é o mesmo piso das BR e das PR. Portanto, a condição dele não é só de Pitanga, a condição dele é do país inteiro. E com relação à proibição, nós não temos proibição da entrada dos caminhões de forma alguma. Nós estamos tentando aqui restringir e estabelecer, também no centro não, de estabelecer algumas regras, e essas regras estão aqui para discutir, porque os comentários que surgiram é que estávamos proibindo a entrada de caminhões dentro de Pitanga. O projeto de lei jamais falou nisso. Estabelece algumas restrições em caráter experimental e foi colocado um horário aqui como sugestão, mas para discutirmos aqui. Então, a matéria está aqui para ser discutida, para ser melhorada, e a gente procurar chegar numa situação que possa atender. De repente, claro que a gente não vai conseguir agradar a todos, mas tentar realmente se aproximar aí, num ponto que nós possamos realmente chegar a um denominador aí próximo do comum. Fica livre aí a palavra para quem quiser fazer uso dela. Quantos vão fazer uso, eu peço a palavra. Alguém vai pensar aí que vai... Vejam bem, ó. Eu sei que é polêmico, é difícil, sempre vai, todo projeto atinge alguém que não vai gostar, isso nós sabemos. Mas eu também penso o seguinte, vai atingir, de repente, fortemente o nosso comércio. O nosso município é um município agrícola. O caminhão vem lá do interior para descarregar, tem as cerealistas que estão dentro da nossa cidade hoje. Nós temos aí, temos Manchur, tem o Afirmacão, tem... As empresas estão aí dentro. Então tem que ter um cuidado muito grande que eles vão fazer, eu acho. Questão de horário. O caminhão às vezes carrega lá, ele vem e tem que descarregar. Ele tem que vir descarregar e tem que voltar. Daí ele tem que abastecer no posto, porque o horário aqui, por exemplo, diz aqui das 8 às 17 horas. Ele tem que, ele abastece aquele posto que dá, ele não tem dinheiro, mas ele tem, ele é freguês, ele abastece fiado lá. Ele vai lá, abastece o caminhão, assina a nota. Então vai ser muito importante, na minha opinião, hoje, nos transportadores. Eu sei que asfalto, esses asfaltos fora dessa avenida, que ele é feito, já foi feito em 70 e poucos, que tem uma base, uma estrutura para mais caminhão, os outros não tem. Não tem esses asfaltos ali. Não tem. Lá na Pitanguinha, eu me lembro quando foi feito. A pedra habitada é essa altura, assim, ó. É o casquinho. Aquilo lá é para automóvel pequeno. E tem rua que nunca entrou um caminhão, já arrebentou tudo. Tem uma vida útil. O engenheiro uma vez me falou, asfalto, asfalto de rodovia, tem uma vida útil de 8 a 10 anos. Vocês imaginam esses aí. Agora, o ser restringe é complicado, eu sei que é difícil. Agora, sinalizar umas rotas, isso é importante. Que de repente o cara mora daquele lado, lá do interior, mas ele entrega lá na rua, ele vai para lá. Ele tem que atravessar daquele lado, ele tem que ir para cá. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos fazer. Eu acho que, eu quero ouvir a opinião de todos, eu acho que isso é importante, a parte interessada. Agora, eu penso, acima de tudo, o nosso município, o município agrícola, nós vivemos a economia da agricultura aqui, é a base. Você vem falar, então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos fazer. Eu ouvi, vereador Carijó, também, a ideia de algumas pessoas, de repente, deixar só a Avenida Getúlio Vargas, nem toda ela, parte dela só, e essa rua aqui, eu esqueço o nome, dessa rua do Banco do Brasil, também num determinado horário. Foi uma sugestão que algumas pessoas deram. Outras pessoas já deram assim, de repente, não ter essa restrição, até próximo do horário de abertura dos bancos e fechamento, que nós temos aí um movimento maior. Então são ideias que foram dadas, não sei, de repente cada um aí tem outra ideia nova para ajudar aqui. Vereador, permita, eu acho que... não sei se está funcionando. Tá. Em questão, a gente vendo o trânsito nosso, eu acho que, sim, claro que é uma opinião minha, eu acho que o trânsito de Pitanga, o transtorno que é, eu digo que não é os caminhões que tá acontecendo o transtorno, eu acho uma sugestão é nós adequarmos nosso, sim, o nosso trânsito, né, em questão de estacionamento mesmo para motos, para carro. O caminhão, na verdade, eu vejo, a gente anda todo dia no trânsito de Pitanga, a gente vê que não é os caminhões que é o transtorno. Sim, criar essas rotas para os caminhões, para melhorar também o trânsito. Eu também falo assim, a destruição do asfalto, eu vejo que também não é os caminhões, porque o vereador Meco citou bem, os bitrens, eles são bem distribuídos, os pesos. Eu falo só um exemplo naquela rua Ébano Pereira, aquela na subida que dá a esquina com a 10 de Ébano. O asfalto foi destruído e ali eu tenho certeza que caminhão não passa pelaquela subida ali. Aquilo, claro, que vem água, vem tudo, que foi destruído, criou aquela buraqueira ali. Então, a questão não é realmente os caminhões. Mas também eu estou para ajudar o trânsito e ver uma alternativa melhor que for, porque a gente vê vários comércios, vamos colocar... Comercial vai por para descarregar uma lajota, lajota, cimento, areia, como que eles vão descarregar ali, chega de São Paulo, vem, sei lá, de São Paulo, de Minas Gerais, chega o caminhão ali para descarregar, e eles têm que descarregar. Né? Então, eu acho melhor nós readequar o nosso trânsito, ver se tem alternativas melhores, e essa dos caminhões, a gente tem que pensar muito bem. Eu falo que não, o problema nosso não está nos caminhões, o trânsito de Pitanga não está em cima dos caminhões que rodam no município de Pitanga. Eu só queria só concluir até esse raciocínio do vereador Fabrício, porque se nós formos analisar hoje o trevo, lá o trevo da Pitanguinha, muitos caminhoneiros não de Pitanga, muitos caminhoneiros, como o transporte de madeira, como outros transportes, eles desviam por dentro da cidade para desviar os guardas. Então, claro que a fiscalização seria do policiamento, com nota fiscal, porque o veículo está entrando. O veículo que entra no nosso município, como o vereador Fabrício disse, ele não seria para acabar com o nosso asfalto. Por mais quando o vereador Carijote disse que é da qualidade e tudo isso, do tipo de asfalto, a durabilidade, o tempo útil. Mas a maior parte de veículos pesados que entram é mais para desviar a polícia rodoviária. Então eles desviam, saem lá no trevo da rodoviária e vão para Guarapuava ou vice-versa. Então, se nós tivermos dificultar a passagem, nessa, principalmente nessa que é a rua, uma das ruas mais movimentadas do nosso, hoje podemos dizer até um dos maiores comércios nosso, que seria essa, é onde está sendo, até ela estreita ali do lado do Colégio Dom Pedro, em frente ao Eiraboi, ela faz um certo estreitamento, mas ainda há possibilidade, porque se for nós analisarmos, um bitrem, ele manobra, tem muito mais facilidade de manobrar num trecho apertado do que por uma carreta, pelo fato dele ter duas quintas rodas e ele ter condição de fazer a manobra. Então, são coisas assim que nós temos que dificultar, de uma certa maneira, o centro. O centro, sim, claro, rota de caminhões e até mesmo em ruas contrárias, mão contrária ou mão a favor, dificultando às vezes essas passagens, porque o veículo que aqui de Pitanga mesmo, que é o caminhoneiro de Pitanga, que tem que fazer uma entrega na Comercial Vaiporã, ou no Tião de Oliveira, ou Mercado Regina, ou o que for, ele tem conhecimento de onde ele poderia fazer a rota mais fácil e mais tranquila para ele. E esses de fora, não. Se for ao contrário, mudando algumas ruas. Talvez essa sugestão tua, Meco, né, a princípio, sim, talvez fosse a que melhor se enquadra. O vereador Fabrício falou de criar rota, que não é os caminhões, mas teria que criar a rota. Então é uma situação meio complicada, difícil até de a gente entender. Uma rota para os caminhões, né? Então nós teríamos a restrição, criando essa rota a princípio, ainda que, que nós não proibíssemos o centro, mas implicitamente já estaria restringindo também esses caminhões. Mas essa colocação do MEC, de repente, só no centro aqui, nós estabelecer, é uma ideia boa. Eu até acho boa, de repente, não sei se nós pegaríamos toda a Avenida Getúlio Vargas ou não, então está aqui para discutir, para a gente ver o que é a melhor fórmula aqui. Só que nós teríamos que arrumar ou até dar condições da reversão, porque daqui a pouco nós acertamos uma mão e a outra nós não temos a reversão. Acho que a questão da... E tem que pensar muito no comércio nosso, né? Porque de repente vão prejudicar alguém aí. Cara, tem pós-pola fechada aí. Me permite, vereador? Fique à vontade, Marcelo. Não. Primeiro, parabenizar mais uma vez a Câmara de Vereadores por trazer essa audiência pública. Da outra audiência pública nós já parabenizamos. Então a Associação Comercial também participa dessa audiência pública. Mas a primeira coisa, vereador, que eu gostei da lei assim, é o caráter experimental, né? Porque a gente não sabe como que vai ser, quem que vai prejudicar, quem que não está prejudicando. Então o primeiro ponto é esse, né? De dar essa condição da gente saber, né, como que vamos proceder antes de se efetivar uma lei, colocar a lei, pronto, cumpre-se. Né? Então, primeiro, a gente vai ver se vai estar prejudicando alguém ou não. Aqui a rota de caminhões, eu acho que é um ponto pacífico de todo mundo aí, acho que tá, né, não tem como não fazer. Para isso, nós precisamos de sinalização. Outra coisa, fiscalização. A quem cabe a fiscalização? É a prefeitura, fiscal da prefeitura, a polícia pode fazer ou não? Ou tem que ser criado um órgão específico, como em Guarapuava tem Guaratran e tal, para fazer, porque trata-se de uma lei municipal. Né? Então tem que ver isso aí, a comissão né, tem que ver se a legislação permite ou não, né? Que se simplesmente, de repente, a polícia militar, que é estadual, faz uma multa municipal, então tem que ver se é permitido isso ou não. Então, a rota de caminhão seria a primeira coisa a se fazer. Depois, para não, a gente vê assim, que para não prejudicar o comércio, né, porque tem a carga e descarga e tudo mais, o horário. Então, esses dias nós estávamos na reunião do Conselho de Trânsito, Conselho Municipal do Trânsito, como TRAN, e daí estava se falando das 8 horas às 19 horas, né, Meco? Então, eu acho que é um horário que deve ser revisto. Exatamente assim, porque se for restringir no centro da cidade e ainda colocar no centro da cidade, esse horário eu acho que a gente pode estender para as 9, 10 horas, até as 16 horas, por aí, mais ou menos, né, onde, tá, onde tem um fluxo maior, segundo o Dr. César ali, o estudo de PUC ainda trazendo, que é o horário onde tem maior tráfego de carros. Falando também nisso, é que o concordo ainda que com o Fabrício, quando ele fala que o problema não são os caminhões, o problema é dos caminhões são um dos problemas. Mas a Pitanga tem vários problemas aí de trânsito, e todo mundo sabe, basta andar aí nas ruas da cidade para saber. As faixas de pedestre são pintadas, mas desaparecem em pouco tempo, né? Não tem educação, né, do trânsito, o povo não tem educação. Para estacionar, ocupam duas vagas, sendo que pode, né, poderia estacionar melhor, né, liberar uma vaga a mais. Então tem uma série de coisas aí que deve ser revista, e isso é o primeiro ponto para se melhorar o trânsito de Pitanga. Né, eu acho que a gente aqui concorda que tem que ser revisto vários pontos aí, e esse é o primeiro passo, Meco, né, atingiu os caminhões aí, todo mundo ficou mais assustado um pouco, porque fala que ia proibir totalmente. Né, daí a gente pensa, mas que tamanho de caminhão que vai proibir? Né, tá proibindo tudo ou não? Daí eu conversava com algumas pessoas, falando, não, mas às vezes um caminhão toco pesa mais do que um caminhão bitrem, porque o bitrem é distribuído, o peso, então não é por causa do asfalto, né? Mas é pelo tamanho dele, está transitando aqui, então não pode também. Né? Então concordo, mas tem que ser revisto, e isso é bom, que seja essa audiência pública o primeiro passo para quando se começar a debater mais, cada um que tem suas dificuldades, que vê que vai enfrentar, esse caráter experimental é de extrema importância, por isso que eu falo assim, ó, não deu certo, vamos ter que mudar desse jeito, vamos ter que adaptar. Então antes de fazer a lei, vamos fazer esse caráter experimental, que é muito bom. Né? Então nós estamos, eu falei ali de se precisa um órgão ou não para se, né, então colocando ali, Meco, só para ver, né, se preciso criar, porque com esse órgão criado vem aí falar, né, daí até alguém pode criticar, mas às vezes, né, fala de estacionamento no centro da cidade, alguma coisa assim, mas nós temos que ver que Pitanga já não tem mais 500 carros só aqui andando, né, todo dia. Então, a gente tem que ver o que pode ser feito para frente. Não pensar só nessa lei aqui. Vamos restringir só caminhão? Não. Eu acho que tem que sentar e começar a pesquisar com um engenheiro de trânsito e olhar todos os problemas do trânsito que envolve. Né? Então, que dessa forma, assim, colocando lá um limite para caminhão, para carga e descarga. Bom, se o cara chega cedo, se o caminhão chega cedo, tem que descarregar uma carga um pouquinho maior, ele pode encostar na frente. Nós falamos do mercado móveis, que tem um caminhão mais comprido um pouco, né? Então, se ele sabe que ele tem que chegar, sair de Ponta Grossa e chegar cedo aqui, então ele sabe que vai descarregar lá. Bom, ele está com a nota fiscal, né, para descarregar na loja lá agora, na nova loja que vai inaugurar, e na loja aqui de baixo. Então, ele vai ter que passar pelo centro, né, para descarregar. Né. Então, ele descarregou lá, saiu de lá às 9 horas, ele vai ter que vir até outra loja. Mas ele tem na nota fiscal, comprovando que ele tem que trafegar naquele horário. Né. Então, ele comprovando com a nota fiscal que ele tem que se dirigir até aquele local no centro, tudo bem. Se ele não tiver, né, tiver passeando na cidade, aí acho que a restrição deve ser feita. Né? Mas agora, comprovando assim, não, eu estou com uma... Nós temos aqui em Pitanga, para que os empresários sabem, um problema de logística muito sério. Eu peço mercadoria de São Paulo, às vezes transportadora, chega em Guarapuava e fica parado lá em Guarapuava, 2, 3, 4 dias parado, para depois vir aqui. Aí a hora que vem para cá, daí não... Né? Então tem que tomar cuidado com isso aí também, porque daí ficou lá parado em Guarapuava e eu esperando mercadoria, não posso buscar lá. Né? Então agora eles vêm uma vez por semana de Guarapuava aqui. Então tem que ver que peso de caminhão, que pode ser feito para não prejudicar também isso aí. Né? Então hoje eu gostaria assim de que todos os empresários participassem, a gente convidou e chamou e gostaria que cada um apresentasse as suas dificuldades, né? Cada um tem os seus problemas ali, a gente sabe falar, eu não posso desse jeito, a lei vai ter que se pensar desse jeito aqui, né? Então é importante a participação. E o horário, então eu queria mais destacar o horário, porque daí fala também de falar de peso, né? Aí pega o rolo compactador da prefeitura, que passa ali, vai, tem que se deslocar até outro lugar, e passa tremendo todas as casas da cidade, e às vezes até destruindo alguma coisa. Né? A minha casa, lá, quando passava o rolo ali, aquela tremedeira. Então a gente tem que ver lá, porque também tem que criar rota, porque também é um peso que está prejudicando, não só o asfalto, mas até, né, a cidade, parece um terremoto daí quando passa. Então tem que ser visto todos esses pontos. Eu acho que assim, a gente pensando não só nesse ponto, mas trazendo mais, vereador, mais pontos, para pensar num geral, como a gente tem discutido lá no Comutran, né, que a gente faz parte do Comutran também, Então, mais amplo o negócio, que seja não só isso aí, restrito a isso, esse problema dos caminhões, mas se se discuta todo o centro da cidade de uma forma planejada, com engenheiro de tráfego, com engenheiro de que a gente possa aí estudar bem, como fez o Dr. César com o IPUC, que trouxe aqui estudiosos aí, pudesse dar alternativas para nós. Muito obrigado. Marcelo, só para responder algumas perguntas que você fez aqui, com relação a quem aplicaria, no artigo 4º, está especificando lá que caberá ao diretor do departamento da Secretaria de Cidade fiscalizar o cumprimento da restrição. E lá no artigo 5º também, ele possibilita a feitura de convênios com outras entidades, seja federal, estadual ou municipal. Então existe a possibilidade. Como você sugeriu aqui, eu já marquei até a questão do horário que se deu como gestão, ali esse caráter experimental aqui está como 3 anos, de repente nós poderíamos diminuir essa quantidade de anos. E essa questão é o momento de verificar onde, aqui nós temos algumas ruas, não é toda a cidade, essa questão do peso também, eu acho que nada melhor que os próprios caminhoneiros aí para poder ajudar a gente aqui. Vereador Guinaldo, posso só fazer uma colocação? Assim, que eu quero passar a minha preocupação o seguinte, ó. Por eu conhecer o nosso agricultor, eu conheço bastante. Mas olha bem, o cara, ele vai lá e descarrega lá na cooperativa, lá no Manchur, vai, daí ele tem que pegar um negócio no comércio aqui. Ele vem com o caminhão, porque ele está com o caminhão. Ele tem que voltar lá para cá. Ele vai estender o horário, vai, eu acho que eles vão. Olha eu tenho uma preocupação grande nesse sentido, sinceramente. E realmente é preocupante, Carijão. Mas o que eu penso é o seguinte, Carijão. Como é um projeto aqui para a gente discutir, se nós realmente ficar omisso em tudo aqui na Pitanga, mas não tem sentido nós aqui nessa casa aqui. Eu volto a frisar que se não for para nós ficar aqui só fazendo solicitações de requerimento, Carijão, não ajuda em nada. Se isso aqui não der certo, ao menos não for o caso de nós fazer a tramitação dele, que vamos arquivar. Mas nós precisamos discutir as coisas aqui em Pitanga. A preocupação ela é geral, e por isso que nós estamos aqui hoje para discutir não só o agricultor, mas todos que vêm aqui. Então a preocupação ela tem que ser coletiva aqui hoje. E é isso que nós estamos fazendo, abrindo para agricultores, empresários, enfim, todas as pessoas, a sociedade poder discutir aqui. Não centralizando, de repente, só na determinada camada, não. Vereador, eu peço então, eu acho que também concordo que essa atitude que o senhor teve, esse projeto desses veículos pesados, até uma certa experiência, isso, mas eu queria só dizer uma coisa. Quando o Marcelo falou algumas coisas sobre o Conselho de Trânsito. O Conselho de Trânsito não é só uma pessoa ou duas, são entidades aqui do município. Eu ainda volto a falar, volto a insistir, porque nós fizemos, queria apresentar, que existe o CUMUTRAN, Conselho de Trânsito aqui em Pitanga, o qual representa a 48ª CELETRAN, a Polícia Militar, Câmara de Vereadores, Conselho de Segurança, o CONSEG, que são várias pessoas, representantes da Câmara de Dirigentes Logísticos, o CDL, representantes do Núcleo Regional de Educação, representantes da Secretaria Municipal da Cidade, representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, representante do Centro de Formação de Condutores, ou dos CFCs, representante da União Municipal das Associações de Moradores de Pitanga, Unimap, representantes da Associação Comercial de Pitanga, representantes da Cooperativa de Transportadores Escolar e também representantes da OAB. Foi feita, numas reuniões, algumas reuniões, até inclusive, isso foi dia 7 de agosto de 2009. Marcelo participou também, mais pessoas, são vários segmentos da sociedade. É como está aqui hoje. Hoje, por interesse, por não ser prejudicado. Mas esse CUMUTRAN, ele encaminhou para o senhor prefeito, encaminhamos as reivindicações feitas na última reunião do CUMUTRAN e solicitamos a viabilidade de realização dos seguintes pedidos. Calçada no trevo da Pitanguinha, trevo principal, sinalização de estacionamento para veículos e ônibus nas ruas da cidade, sinalização em frente às farmácias, estacionamento somente para quem desce na rua Conselheiro Zacarias, iniciando na rua Visconde Guarapuava, até a esquina da rua Nicolau Chon, colocação de obstáculo no passeio do supermercado Oeste e São Fidélis, localizados na rua Conselheiro Zacarias, de mão única nas ruas Francisco Esquina com Caetano Melos da Rocha, Francisco Costa, na esquina com Caetano Melos da Rocha, e Avenida Brasil, esquina com a rua 15 de novembro. Padronização de lombadas, sinalização para a rota de caminhões esclarecendo quais as ruas que são liberadas para a circulação, encaminhar ofício para as empresas que necessitam de serviços do transporte de veículos pesados para carga e descarga, solicitando das empresas que especifiquem qual o horário deste serviço para que seja regularizado o fluxo destes veículos na cidade. Que tomando iniciativa para que as pessoas comunicassem à prefeitura para liberar, até de certa forma, facilitar a descarga. Notificar as empresas que utilizam os passeios como estacionamento obstruindo a passagem, esclarecendo que após a notificação, a não regularização resultará em multa pelo órgão fiscalizador competente. Notificar os proprietários de lojas para que não obstruam os passeios com expositores de mercadorias, visto que as calçadas são espaços reservados aos transeuntes. Criar estacionamento apenas do lado esquerdo na rua Henrique Michalak, compreendido entre o trecho rua João Gonçalves Padilha e Benjamin Constant. Essas medidas se fazem necessárias para buscarmos o melhoramento de tráfego e das condições das ruas na nossa cidade, agradecendo desde já o apoio. Não tivemos apoio. Então eu digo o seguinte, eu quero dizer dessa maneira, nós, o Comutran, que eu quero dizer, já participou, fez uma reunião vendo já o que é o problema no município. Quando o vereador Fabrício disse que não é só o caminhoneiro, se nós não tiver sinalização, se nós não tiver um conselho de trânsito, pessoas já com vontade de acertar esse, será difícil nós impor ou até mesmo acertar, porque claro que muitas pessoas vão dizer o que seria bom ou ruim para eles, como na Comercial Vaiporã. Imagine, nós proibirmos de descarregar ele, dali a pouco, a situação que ficaria, claro que teria que se adequar, teria que ter uma porção, e não é só a Comercial Vaiporã. Oliveira Tintas também faz a manobra, tem muitos outros comércios, como o próprio Comercial Regina, Simacom. Agora, se nós olharmos para Simacom, nós não vemos caminhões da Simacom descarregando areia, porque ele entra por trás, entra pela rua de trás. Então, ele não é pela avenida. Então, de certa forma, ele é privilegiado, porque ele não atrapalha. Mas são tantos, como o Faquinha, que faz entrega na cidade de areia também. Ou mais para começar, vai por ano. Então, são tantas coisas que acontecem que prejudicaria alguns. Agora, o Comutran teve essas reuniões, nós discutimos, inclusive, sobre essas areias também. É claro que o objetivo nosso seria tirar, próprio mesmo, até acho, da Comercial Vaiporã, que seria tirar do centro. Mas isso seria uma questão de adequa um, adequa todo mundo. Porque se um não puder entrar, não vai poder entrar todo mundo. Então seria uma questão de critérios. Eu acho que o Comutran está fazendo a sua parte, está participando. Mais uma vez digo que, claro, esse projeto é uma maneira a mais de fazer com que as coisas aconteçam. Que as coisas aconteçam aqui em Pitanga. Desde quando o César, até era presidente da OAB, nós tivemos uma reunião lá no Comutran, lá no fórum, estacionamento de moto. Aqui mesmo, em frente ao Banco do Brasil, nós teríamos. O Mano está aqui, que está fazendo a sinalização, está preenchendo a sinalização. É claro que já existe também, até quero adiantar, uma firma que está fazendo estudo já providenciado pela indústria e comércio, a administração, Secretaria de Administração aqui de Pitanga, uma firma de Apucarana, se não me engano, que está vindo para Pitanga fazer um levantamento técnico para ver de que maneira que seria mais fácil até esse fluxo de veículos pesado e leve para o Comutran. Então, é válido, concordo também, só que nós temos que ter também uma parceria com o Executivo. O Comutran tem que ter essa parceria, porque dali a pouco você apontar o problema, você, claro que pode ser mudado, como o senhor mesmo diz, em caráter experimental, que seja uma mão única, até que mesmo no São Bento, uma descarga, a maior parte do pessoal do Rio do Meio, o fluxo é por essa rua. E essa rua no horário de pico, horário de manhã, meio-dia ou à tarde, que é embarque e desembarque de aluno, é completamente perigoso. E os caminhões que descem, então, seria uma mão única. Foi estudado, foi dito, foi passado. Nós só estamos esperando a parte do Executivo para tomar providência. Claro que está vindo essa firma fazer esse levantamento para que seja uma coisa bem mais complexa. É claro, Meco, acho que tem validade, na verdade, o trabalho de vocês do Comutran, sem dúvida, mas realmente a gente precisa começar. E a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Esse é só um ponto, você colocou aqui vários. Mas por algum ponto a gente tem que começar, se não for esse, pode ser o outro. E nós aqui mesmo da Câmara já sugerimos ao Executivo a questão das identificações das ruas e demos um modelo até de Apucarana. Seu Mano, acho que já foi até em Apucarana verificar isso aqui. Há já um projeto dentro do Executivo, assim como há um outro projeto de criação de mais duas avenidas. Essa outra avenida se passaria ali, acho que no fundo do posto de saúde. Tem alguns projetos lá com relação à questão do quadro urbano. Para isso, realmente, nós, para desafogar o centro, realmente, pensando lá na frente. De repente, não, agora, nós não teríamos tanta necessidade, mas a gente tem que pensar lá na frente. Então, para isso, realmente, a gente resolveu estudar essa matéria aqui, estudar com as pessoas que realmente conhecem do assunto. Acho que está livre aqui a palavra. Tem aqui o Neri, que pode falar, o Viquinho, o Marafon, enfim, tantas pessoas, o Alcione, tantas pessoas podem se manifestar aqui, o Faquim, que conhecem do assunto e está livre a palavra. Bom, eu só esqueci uma, pode vir. Não, só esqueci uma coisa só, que eu tinha anotado aqui. O horário que eu tinha pedido para ser até 16 horas, a partir das 16, porque senão ocorre o risco aí de nós começarmos começar a descarregar a mercadoria de noite, além das horas extras para os empresários pagar, ainda tem o risco ainda de noite, é mais complicado, vai precisar segurança, vai precisar alguma outras coisas. Então, né, o horário comercial ainda, se puder fazer o máximo às 16 horas para frente, acho que já os empresários conseguem se adaptar. Qual que seria a tua sugestão de início e término do horário? O horário de restringir o centro, né? Nós estamos falando mais do centro, isso, né? Isso. Acho que das 9 às 16, acho que seria apropriado, como em outros municípios também, né? É isso? Os caminhoneiros aí podem me ajudar? Não. Não? Só horário de banco. Horário de banco? Então, tá, é isso aí que eu tenho que saber como é que... das 10 às 3, uma hora mais. Talvez cada um. Seja a ideia que eu acho que é seja comum quase para todos essa ideia, eu até acredito nisso. Por isso que a gente tem que pegar a opinião. Eu quero parabenizar a iniciativa dessa Casa de Leis em abrir esse espaço para que a população possa participar. Isso é muito importante, porque todos saem daqui sabendo o que está acontecendo e não ficam só na opinião de que as pessoas dizem que já o projeto está pronto. Pensando, como eu disse, eu sou da educação, eu não sou caminhoneira, né? Não ando por aí dirigindo caminhão. Mas eu vejo, eu observo, que o nosso trânsito realmente ele precisa de uma sinalização muito bem feita. Você não sabe a rua que vai, não sabe a rua que vem. A gente que mora aqui, sabe, o pessoal que chega de fora se perde. Outra coisa, a falta de respeito dos motoristas com os pedestres. As pessoas já estão andando na faixa de pedestres, o carro vai e a pessoa tem que parar no meio. Então, isso é necessário que nasça dessa casa de leis uma penalização para ensinar os motoristas a respeitar o trânsito. Em Campo Mourão, quem conhece Campo Mourão, sabe que lá, você pôs o pé na faixa de pedestre, o carro para. Lá eles andam a 40 por hora. Lá não tem semáforo. Nas partes que eu conheço Campo Mourão, eu fiz muito curso lá, estudei lá, não tem. Então, existe muita coisa no trânsito além dos caminhões. Isso eu quero colocar aqui, que eu sou contra esse negócio de proibir os caminhões de passar por dentro da cidade. Caminhões carregados, caminhões... Porque o caminhão anda tão devagar dentro da cidade que anda correndo são os veículos pequenos. Eles andam loucos. Agora o caminhão, ele anda devagar. Se bem que nós temos que ver que o município está crescendo. Eu nasci e cresci aqui. Então, ao longo do tempo, as mudanças vão chegando. E nós somos favoráveis de que se estabeleçam leis, mas leis partindo da aceitação da população para que não haja descontentamento, mas sem prejudicar o trabalhador. Porque o caminhoneiro o trabalhador, como ele mesmo, o Caritió colocou aqui, ele está descarregando lá, ele precisa vir aqui, ele precisa ir acolá, mas ele está só com o caminhão. Por que o caminhão dele vazio não pode passar por dentro da cidade? Então pode até ser estabelecido o caminhão carregado em alguma rota, mas vazio, ele pode passar, por que não? Ele anda tão devagar, eu não vi um caminhoneiro andando a 80 por hora dentro da cidade. Ele anda geralmente mais devagar do que os carros pequenos. Qual seria a sugestão, então? A sugestão é de que estabeleça de que carros carregados ou com muito peso De repente, até uma rota, mas caminhões vazios ou com pouco peso, é complicado. Essa história de... É prejudicar o trabalhador, na verdade. Nós estamos pensando no crescimento, precisamos crescer. A cidade precisa se organizar, mas não à custa do trabalhador. Tem que se organizar conscientemente, não prejudicando aqueles que estão trabalhando. Então precisamos nos organizar, mas nos organizar de que forma? Abrindo alguns precedentes, não fazendo a proibição para aquele que está trabalhando, porque de repente o caminhoneiro mesmo ele não atrapalha o centro, quantos carros pequenos andando doido dentro da cidade. E que não há essa preocupação de penalizar esse motorista. As faixas de pedestre, eu estive observando. Não faz 20 dias que pintaram, já não tem mais nada. Por que não fazer um trabalho único e bem feito? Outras cidades a gente vê uma massa branca como se fosse uma lombada bem, bem baixinha, mas que ela fica anos e anos e anos. Mas passa uma faixinha, uma tinta... Mas Curitiba, mano, sem querer desrespeitar o trabalho. Mas veja bem, passa uma tinta. Aqui dentro da cidade, nós munícipes, nós pagamos impostos. E a gente está cansado de ver pintarem com a tinta que não aguenta. E por que em outros lugares tem tipo uma massa de concreto pintado de branco? Se você estiver lá toda semana, você não vai ver o pessoal pintando. Então... Tem que ser investido melhor o dinheiro público para realmente melhorar a situação do município. Geni, só o que eu gostaria de esclarecer, porque ficou meio confusa na minha cabeça as tuas colocações. Você falou que de repente restringiu o caminhão vazio, mas que o caminhão pesado tinha que ter algumas regras. Eu falo, o caminhão com excesso de peso, como vocês mesmos colocaram, que ele vem com nota fiscal, ele tem o peso dele, a polícia rodoviária vê. Se ela fizer o trabalho dela, é claro, né? Agora, os caminhões com mais leves ou vazios, por que restringir? Às vezes o caminhoneiro só tem aquele carro, ele não tem um carro pequeno. Caminhão vazio raramente anda. Ele precisa, né? Mas anda, raramente. E anda muito. Eu vejo muito caminhão vazio andando. Então a senhora é favorável que deixe aberto o trânsito, que os caminhões flutuem no centro, em todos os locais livremente? Pois é, vereador, eu como munícipe, sou favorável... a que se organize o trânsito sem penalizar os trabalhadores, de repente achando outras formas, como é um projeto, um pré-projeto de lei, podem existir outras discussões para chegar a uma conclusão. É justamente atrás dessa forma que nós estamos tentando chegar. Então não penalizar, por exemplo, se o caminhão está vazio ou com uma carga pouca, porque a preocupação que eu estou vendo aqui não é com o trânsito, é sim com a pavimentação, que a pavimentação não aguenta. Se a pavimentação fosse um pouco mais bem feita, talvez ela aguentasse, mas não aguenta. Então, é de novo o dinheiro público, que é empatado em casca de ovo, diga-se de passagem. Só para responder também a pergunta que a sua pessoa colocou aqui com relação a criar leis para penalizar. Nós já temos lei, é o Código de Trânsito Nacional. Já há leis, é a Polícia Militar que faz essa fiscalização e aplica as penalidades. Então não há necessidade de nós criarmos essa lei, porque nós já temos, professor. Então aplicar a lei, porque em Campo Mourão eles multaram tanto que hoje o motorista não anda acima de 40 por hora. Fique à vontade, Viquinho. Boa noite, senhores vereadores, senhoras, senhores. Eu acredito o seguinte, está sendo colocado primeiro a carroça na frente dos cavalos. Primeiro, nós deveríamos primeiro sinalizar nossa cidade. Nós não temos nem faixa, placa indicando parada de ônibus, que é uma vergonha o que acontece hoje. Nós temos uma lotação aqui em Pitanga, e a lotação, às vezes, para no meio da rua, para no sinaleiro ali, para pegar pedestre. Então, quer dizer, primeiro deveria sinalizar, para depois criar leis. Os caminhões. Eu, como agricultor, eu falo o seguinte, se eu saio do Rio do Meio, se eu saio da Safra Velha, eu não tenho por onde passar, se não passar por dentro da cidade, para eu ir para Coamo, para eu ir para Fermacon, para Manchur, para Campagro, para qualquer uma das empresas, eu sou obrigado a passar por dentro da cidade. Eu não tenho uma rota alternativa, eu não tenho alguma outra parte que eu possa ir se eu não passar por dentro da cidade. Então, infelizmente, o que deveria ser feito? Primeiro, achar alguma solução, fazer um anel viário, para poder aí começar a cobrar o próprio agricultor ou o carreteiro, que ele não tem outra solução. Infelizmente, nós não temos outra solução. Nós que estamos na agricultura. Está aí o agricultor de sol a sol, e quando ele está colhendo, ele tem que colher quando tem sol. Infelizmente, com chuva ele não colhe. Aqui, quando descemos essa avenida, não tem outra alternativa a não ser pelo mercado oeste aqui para passar por ali. E vai passar por aonde? Pela outra rua, não tem ponte, está caída. Então, eu acredito que primeiro, os senhores vereadores devem brigar, devem pleitear por alguma coisa, em sinalizar o nosso município. E daí sim criar leis para que venha trazer benefício para a população de Pitanga. Então é isso que eu acredito, porque não adianta hoje cobrar o agricultor, cobrar o comércio que está sendo penalizado cada vez mais. Infelizmente, ninguém aguenta mais a carga tributária hoje, a não ser que a Prefeitura Municipal ou a Câmara de Vereadores vai indenizar, como já vai Porã, vai indenizar algum mercado por aí, que não pode estacionar mais caminhão, qualquer coisa assim. Então, eu acredito nisso aí. Primeiro, vamos sinalizar o nosso município, vamos dar condições, porque quem anda, eu já andei atrás da lotação aqui em Pitanga, nós não temos uma parada de ônibus sequer aqui no nosso município. Pode andar atrás da lotação e ver, se não é a realidade. Então, primeiro, vamos criar, né? Vamos tentar sinalizar o nosso município para depois nós criar essas leis. É, vereador, agradeço as palavras, até porque você já foi vereador nessa casa, sabe o quanto é difícil lutar aqui para tentar fazer alguma coisa. Mas você mesmo colocou que você sai lá do Rodomeio, vai na Campago, e grande parte desses locais que você colocou não está sendo atingido por essa lei. Não sei se viu o projeto de lei ou não, mas ele está tratando mais especificamente do centro. Esses lugares, inclusive nós estávamos estudando ali, praticamente nenhuma cerealista, a menos que você cruze aqui, na frente do Banco do Brasil, com o caminhão carregado, mas se você cruzar lá por trás, ali da Igreja Ucraniana, você não vai ser atingido, por lá, você não vai ser atingido. Então, praticamente aqui já deixou quase pronto uma rota, nesse projeto. É uma pena que você não tenha em mãos o projeto, e daí você poderia até, de repente, nós poder discutir até mais. Eu gostaria que fosse disponibilizada a cópia desse projeto de lei, senhor presidente, para todos. Sim. O agricultor tem muitas vezes o único meio de locomoção dele é o caminhão. Certo. Infelizmente, ele só tem o caminhão para poder vir da cidade. É verdade. Não tem outro meio de transporte. Outra coisa, até o governo, a professora falou que a tinta não aguenta, pinta hoje, quando é amanhã, não tem mais. Concordo, mas veja uma coisa: Curitiba é toda asfaltada. Pitanga, quantas ruas são asfaltadas? De maneira alguma, enquanto não tiver toda a nossa cidade asfaltada, de maneira alguma vai aguentar a tinta, porque acontece o seguinte: você sai dessa avenida, vai ali, é asfalto. Isso é verdade. É calçamento, é rua embarrada. Isso é verdade. Passa ali, infelizmente, acabou. Isso é verdade. O Viquinho colocou tudo o que eu falei antes. Minha preocupação é justamente bem certinho. Está livre a palavra. Essa questão, só complementando, pode falar pela limpeza da nossa cidade. A gente sabe que está tendo um sacrifício grandioso e não consegue. Você varre a rua de manhã, na hora do almoço, está tudo sujo. Por quê? Porque todos os acessos da cidade são estrada de chão. Então não tem como manter. Mas em preocupação aí com essa questão da proibição ou não, ou alguma sugestão, né? Essa restrição. Lógico que o comércio com certeza está preocupado, e não é por menos. Mas e quando você fala em sinalização, você pode também sinalizar, e vamos supor, como tinha lá na 10 de abril, uma sinalização de rota de caminhão. Como que um caminhão carregado com 20, se for para 20, para 14 ou para 30, como que ele vai subir na rua 10 de abril ali, que tinha uma rota? Já é um problema para subir e dois problemas para descer, que vai chegar na Getúlio Vargas. Então, essa era uma rota de caminhão que tinha sinalização, tinha, e já era um absurdo. Aqui, igual o Viquinho falou também, que é na Conselheiro Zacarias, você para o caminhão de entrega, qualquer um daqueles comércios ali, ele obstrui a metade da avenida. É um outro problema. Essa questão do ônibus, muito bem lembrado, e a gente fala que, eu não sei se é só aqui que acontece, mas o ônibus parar no meio da rua para apanhar ou para descer algum que está usando a lotação, é outro absurdo, não tem sinalização. Agora, quanto ao horário de caminhão, essa é a minha opinião particular, e aqui eu quero falar em nome do comércio também. Seria restringir das 10 às 15 os caminhões tipo bitrem, que são os mais pesados, e os outros caminhões até a tonelagem de truque, e deixar em aberto. Porque a gente sempre vê pessoas bravas na fila de banco, numa lanchonete, numa pizzaria, em qualquer lugar. Se ela está preparada para atender 10 pessoas, se chegar a 50 pessoas ao mesmo tempo, ninguém vai dar conta, seja o que for. Então, aqui no trânsito é a mesma coisa. Se você for cruzar Curitiba às 5h30 ou 6 horas da tarde, de um lado ou do outro cidade, você não cruza com menos de uma hora. Agora, cruza num horário que não tem movimento. Você cruza tranquilo, em 15 minutos. E aqui em Pitanga não é diferente. No horário que você vai para o trabalho cedo, que dá fila no sinaleiro, na hora do almoço e à tarde, são os três horários de pico. No contrário, é igual a gente falou, Pitanga não é mais aquela Pitanga que tinha 2-3 mil carros. Hoje cresceu. Entende? Então, eu acredito que quando falou aí de conversar com as empresas que necessitam desse transporte no horário de pico do movimento, talvez acho que essas empresas nem tomaram conhecimento disso aí. De ter que se ajustar a um horário. Né? Você diz do Comutran que foi feito não, uma solicitação? Não, foi feita uma solicitação que as empresas poderiam, de repente, entrar em acordo. Vamos citar ali o Neri, que está na minha frente aqui. Vamos supor, se ele tivesse que entrar em acordo para receber os caminhões mais pesados, talvez até às 10 horas. Por exemplo, talvez ele não foi comunicado, não foi trocada ideia com esses comércios. Assim, nesse sentido. Saiu, não saiu do papel ainda. Pois é, eu sei, eu participei de algumas dessas aí também, eu sei que a dificuldade é bastante grande. Então, a sugestão seria os caminhões toco e truque ter horário normal, talvez. Essa sinalização é importante porque tem algumas vias que dá para sair um pouco do tráfego pesado. E os caminhões bitrem, que a gente vê que transita aqui no centro, de repente entre as 10 horas da manhã até as 15 horas, aí rescindir geral. Seria uma opção que talvez não prejudicasse e não viesse a trazer tanto prejuízo ao comércio. Porque até você se adaptar a descarga, é igual o caminhão chega lá, ele vem numa rota, ele não vem só para Pitanga entregar a mercadoria, ele vem em Guarapuava, vem no Turvo, entra em Santa Maria, sai para cá, ou às vezes vai em Palmital, vem aqui, ele tem horário, ele tem que descarregar e seguir a viagem. Né? Mas eu acho que esses pesados aí, uma sugestão nossa seria entre as 10 horas da manhã até as 15, e nos outros horários, os caminhões toco e truque, ter livre acesso. Eu agradeço pelas palavras, eu acho que a tua ideia vai de encontro, na verdade, que o Neri também colocou ali. Acho que é uma ideia boa. Eu já tinha ouvido também essa ideia, eu acho que o vereador Meia colocou aqui, vamos estudar e de repente poder atender ela. Continua livre aí a palavra. Fique à vontade, Vitasca. Na verdade, ela não contraria, ela estabelece regra, nas brechas do poder de competência do município. Sim. Do Código de Trânsito Brasileiro, naquilo que ela não rege. É porque eu digo, não, só pergunto, estou dizendo que talvez foi um erro de quem digitou e colocaram no Código Nacional de Trânsito. Então, Trânsito Brasileiro, faltou ver. Referindo à mesma lei, do Trânsito Brasileiro. Isto. Então, Código Nacional de Trânsito. É pelo seguinte, que há aí, dentro das atribuições para o município, uma série de outras consequências. Como esse projeto vai passar primeiro? Sim. Exatamente. A questão da redação. Inclusive, a gente já. Eu já... Exatamente. Na sessão passada. É verdade. Na sessão passada, eu até apontava não só esse caso aqui, mas lá no próprio artigo 3º ele fala 30. E daí é o FM. Eu até acrescentei a caneta e pedi na sessão passada para o presidente dessa casa, testemunho, mas estão fazendo a alteração aqui. E lá no artigo 7º também está 3, que seria o prazo, a questão experimental de 3 anos. Que nós aqui, de repente, poderíamos mudar para 1 ano, de repente 2 anos, né? Enfim, mas isso vai passar pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que essa questão redacional, legal e técnica possa ser sanada. Sim, anda. Essa é só uma discussão inicial que vai passar pelas comissões, e se for necessário outra audiência pública, nós estaremos fazendo sim. Continua livre aí a palavra. Vereador Aguinaldo, só queria colocar... Eu estive no Mato Grosso, lá você, caminhão Mercedes, você não vê puxar, é só trimião e careta puxando soja. Agora aqui é o contrário. Careta, trimião aqui é um e outro. Senão aqui é só caminhão Mercedes para baixo. Então é isso que eu quero dizer, que é o meu ponto de vista. Eu sei como o produtor faz, ele vem lá do interior, ele tem que buscar uma coisa, né? Ele tem que vir, ele descarrega, ele tem que ir ali. Como é que ele vai vir lá de cima, vai vir daqui? No táxi ponto não tem lá, como é que ele vai fazer? Ele vem com o caminhão, ele vai ali, pega uma coisa e vaza, vai colhendo no banco e vaza. Então nós temos que ver esse lado, o lado prático, e é o lado que beneficia a nossa população e que movimenta o nosso comércio. Essa é a minha preocupação. Cara, já por isso que a gente colocou, de repente, a ideia de repente restringir só aqui no centro, de repente pegar aqui do posto ali do Israel até num determinado local, só num determinado ponto. Aí, de repente, o agricultor vem ali, encosta ali do lado, o Banco do Brasil ali do lado. Mas por que, de repente, ele não pode cruzar na rua lateral ou nessa lateral aqui e não passar aqui pelo semáforo? Isso é possível. Isso é possível. Então, justamente isso para a gente discutir. Agora, cada caso é um caso, na verdade, Mato Grosso, Pitã, enfim, cada caso tem que ser discutido diferenciadamente. Fique à vontade, Nery. Aguinaldo, eu concordo plenamente com o que vocês estão fazendo, só que não concordo assim que não dá uma condições dos caminhões chegar tanto Comercial Regina, Comercial Vaiporã, Lineu, Posto da Nice, aquele centro ali, vai ser tirado. Vamos conversar do caso da Nice. O caminhão dela só é abastecido com carreta, tá? Não manda de caminhão truque. Pergunta para ela se chegar ali o caminhão e ser restrito o horário. O caminhão vai voltar. O que o Marcelo falou, aqui em Pitã... Hã? Seguinte. Tá, não, o seguinte. O Marcelo acabou de falar. Aqui em Pitanga, nós temos um problema de transportador trazer mercadoria para nós. Por quê? Nós estamos num lugar longe, Londrina, Maringá, Curitiba. É difícil, ele mesmo acabou de falando, fica lá em Garapava 3-4 dias para voltar para cá. Você já pensou se uma transportadora dessa chegar em Pitanga, 10 horas da manhã, só 3 horas da tarde você vai descarregar? Esse caminhão vai voltar embora sem a mercadoria. Se eu esperar meia hora para descarregar o caminhão ali, se for pouca coisa, eles vazam embora. Tá, o que é que eu vejo, Aguinaldo? Só rota de caminhão. Tem que tirar do centro? Tem que tirar. Concordo. Tem que tirar se aquela mercadoria não está indo lá para o Marcelo da loja dele. Nota fiscal para lá vai ter que levar. Tá, então vamos montar só rota dentro da cidade para a gente experimentar. Não vai dar certo? Vamos ter que ver outra coisa? Só para salientar para vocês, a Comercial Vaiporã tem 17 municípios. Vamos contar só a cidade grande. Guarapuava, Campo Mourão, Cianorte, Telêmaco, Apucarana... Nenhuma delas tem restrição de caminhão. Sem contar Curitiba. O MECO sabe, se eu pegar um bitrem agora, carregar para lá na Conda, que é do lado da rodoviária, não tem restrições para descarregar. Tem que ter a nota para o destino. Para o caminhão não passear dentro da cidade. O que, que o Carijó falou? Concordo plenamente. Todo agricultor tem o caminhão dele. Todo agricultor vende o produto aonde vender e sai gastar na cidade. Se nós proibir isso aí, é menos renda para o nosso município. Está estragando o asfalto? Está estragando. Vamos ver uma solução? Vamos ver. Agora, eu acho que nós não podemos proibir o caminhão de andar dentro da cidade. É a minha opinião. Então, eu acho que a tua ideia... Então, deixa só antes de você tomar teu lugar lá. Essa ideia tua, na verdade, só os caminhões carregados, mediante a apresentação da nota fiscal. E a outra ideia, de repente, só aqui no centro, então. Só aqui, no sinaleiro aqui, de repente. Ó, a minha opinião, só que daí vai ter comerciante que vai achar que... Determinados horários e carregados. Não, vai ser lugar. A João Gonçalves Padilha, o centro da cidade, do Banco do Brasil aqui até aquele redondo, tirando a Avenida Brasil, da Comercial Ivaiporã até na Comercial Regina, eu acredito em movimento. Mas a Francisco C. da Costa é morta. Por que tirar ela? E por que tirar aquela outra rua paralela em cima que pode descarregar na Comercial Regina? Agora o caminhão está indo, no caso, lá para o Guimarães. Como que nós vamos proibir se segurar até 3 horas da tarde? Acho que não tem explicação. No meu entender, né? Correto. Rota de caminhão. Vamos sentar todo mundo junto, chamar todo mundo. Vamos ver como é que fica melhor para nós sair da rota. Pronto. Só isso. Eu acho que na nossa cidade. Porque as outras cidades que eu acabei de questionar, vocês podem vocês verificar que não tem restrição e o MECO sabe disso. Tá? Agora, por que nós dificultar a nossa cidade? Vamos fazer desenvolver e crescer. Outra opinião minha. Eu chego no sinaleiro, eu fico contente que tem aquele movimento na nossa cidade. Eu não fico nervoso. Há 10 anos atrás, quando montaram, não foi gozação para todo mundo? Por que esse sinaleiro aí para todo mundo ficar parado? Então, que bom que a nossa cidade esteja desse jeito. E vai aumentar mais, com certeza. É só, como está sendo gravado aqui, Neri, todos que falaram que está sendo gravado aqui, a tua colocação, a tua ideia, não é verdade, poderia ser apreciado por todos aqui, se todos concordam com a ideia do Neri. Concorda? Vamos fazer o seguinte, quem concorda com a ideia do Neri aqui? Quem não concorda? Quem não concorda? E outra coisa, quando cria a rota, o MECO sabe que tem certos lugares de calçamento... Que não, com chuva não vai. Que é uma outra questão para a gente tentar resolver, que é a questão das estradas. Está aí o representante do executivo, o secretário Camilo, Talmano, que cuida da cidade aí. Eu queria dar uma opinião, então, já baseado nessa do Neri, nessa ideia do Neri, que essa rota de caminhões seja feita pelo Comutran. Que o Conselho de Trânsito... Não, eu digo que a rota de caminhões seja sugerida pelo Comutran. E em cima dessa ideia, ela seja apreciada antes de ser passada para o papel pela uma audiência ou até mesmo por uma reunião geral, porque pode ser que prejudique alguém. Na verdade, seria Comutran, Poder Executivo, Poder Legislativo e as pessoas, na verdade, todas. Eu acho que o Poder Legislativo e o Executivo não podem ficar de fora dessa discussão. Até porque o Executivo que vai executar, vai ter cuidado dessas estradas e fazer essa rota. Fique à vontade. Boa noite a todos. Como o Neri falou, eu queria perguntar, Aguinaldo, só para descarregamento de caminhões ou que nem o pessoal do interior que vem buscar alguma coisa na Comercial e Ivaiporã, vai ter horário para carregar alguma coisa? É que nesse caso, da Neri, nós só ficaria o centro, dentro do ponto, aí mais ou menos, que ele colocou, só ficaria o centro. É que nem ele está sugerindo tirar o horário, né? Para descarregar. Só ter a rota do caminhão. Eu não sei se o Neri... Apresentando a nota fiscal. O horário vai ficar? Pela ideia dele, seria retirar o horário, Neri? Daqui 2, 3 anos você for. Até porque ela é experimental. Porque o pessoal do interior às vezes vem na Comercial vai por ano carregar alguma coisa, tem um horário para carregar. Nesse caso vai poder chegar, né? Vai poder chegar, hein? Uhum, vai poder chegar sim. Escreva lá. Continua livre aí a palavra. Qual que é a ideia de todos aí? Sim, vago, né? Vago, sem uma definição. Está sem horário daí, da maneira que foi falado, sem horário. Sem horário, só sem horário. Ah. Eu falar a verdade, eu nunca, eu não me queixo de caminhão me estourou aí. Não é essa, Crejó, a discussão não é essa, me queixar ou não me queixar, a discussão não é, é tentar fazer alguma coisa para melhorar o trânsito, melhorar a condição da cidade, não é essa a questão. Ah, se for o que o pessoal definiu. Sim, exatamente. Pode ser. Uhum. Não, tranquilo. Sim, eu acho que daí seria necessário, acho que chamar, eu não sei se todos querem vir ou não, mas fazer uma reunião então para definir junto com vocês aqui e os outros demais órgãos, executivo, como o TRAN, legislativo, definir então essa rota aqui. Vai necessitar de um estudo, na verdade. É, fica a critério de vocês. Né? Oi. É? Não, mas se a gente vai estabelecer a rota, acho que teria que usar a rota, né? Porque daí, se ela for facultativa, nem não há necessidade nem da gente fazer, né? Sim, sem dúvida. É, eu acho que ela só entraria em vigência, uma lei dessa, depois que a rota estivesse pronta, devidamente sinalizada. Eu acho que isso não é uma questão a pequeno prazo, isso aqui, não tenha dúvida isso aqui. Não, mas não vai atingir lá, não vai atingir, não. Não. Mas com a ideia do Neri não vai atingir. Não vai atingir. Você não, às vezes, do jeito que o Neri colocou, não vai atingir. Não vai atingir. É, só, seria só o centro aqui, um ponto a ser determinado aqui, não vai atingir. Ah, não tem, mas pode ter. Acho que a ideia do Neri que ele colocou aqui, você talvez não tenha escutado direito, mas a ideia que o Neri colocou aqui faz com que não atinja isso aí que você falou. Não sei se mais alguma pessoa vai fazer. Não sei se o executivo também tinha falar alguma coisa aí, mas está aberto aqui. Se ninguém mais quiser se manifestar, a gente vai encerrar essa audiência pública aqui e vai analisar tudo que foi colocado aqui. Principalmente essa ideia do Neri, que houve a concordância da grande maioria, para que nós possamos discutir mais a... Foi vários pontos aqui, mas me parece que, ainda que não houve um consenso entre todos, mas a maioria, na verdade, acho que teve uma aprovação maior da ideia do Neri, dessa rota aqui. Então, ninguém mais querendo fazer uso, eu encerro essa audiência pública aqui, e a matéria vai ser continuar discutindo aqui nessa casa.